Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Há 22 anos, no mesmo dia, 18 de janeiro de 2004, nós estamos inaugurando o nosso programa Vivência Espírita. Então, hoje, completa 22 anos que o nosso programa está no ar ininterruptamente. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, né? Pelo 22º ano, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, como sempre, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E nesses 22 anos também de programa, nós vamos agradecendo imensamente a WS Festas e Embalagens, que está conosco desde o começo do programa, há 22 anos atrás. O Walter, junto comigo e com o Ruiz, saímos peregrinando para tentar arrumar parceiros para nós conseguirmos colocar no ar o programa Vivência Espírita, naquela época na Rádio Bandeirantes, que há 22 anos atrás o custo era R$ 2.600, né? R$ 2.600. E tinha que pagar, antecipadamente, né? Então, R$ 2.600 há 22 anos atrás era um dinheirinho até que bom, né? Para poder a gente bancar um programa. E eu ficava contando, será que eu tenho dinheiro para pagar pelo menos um mês se a gente não conseguir? Eu acho que eu não tinha também, né? Sou eu que tenho que pagar. Então, agradecer ao Walter, a WS, que está conosco desde o começo. Logo depois chega a Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, com a Abigail, que a Abigail é de lá da Casa do Caminho, dona da Maquin, ela e o esposo dela, saudoso, né? Osmar. Logo depois eles entraram, algum tempinho depois. Junto com a Abigail veio a livraria Casa do Caminho, que a Abigail também que é responsável pela livraria Casa do Caminho. Aí depois passa um tempo, a gente conhece o Carlos. Conhecemos o Carlos nas excursões para Uberaba e o Carlos também se prontificou da Gigavale Atacado, que naquele tempo a Gigavale era pequena, hoje é giga mesmo, né? Graças a Deus. Então o Carlos entrou junto com a gente aí, com a parceria fantástica ali para fazer o patrocínio junto com a gente. Polotel. Agradecendo na Gigavale a Silvia, que a Silvia é nossa ouvinte assídua. Ah, sim. E também a Maria Eduarda, que está aqui no Brasil hoje, porque ela estuda nos Estados Unidos, né? Legal. Todos são responsáveis aí pela Gigavale. E o Polotel. Olha aí. Ali é o Fernando e o Pedro Mariano. Esse dia aí foi o dia que o Fernando derrubou a Rádio Bandeirantes do ar do Brasil todo. Né? Depois nós tiramos a fotografia para ficar na história. A cara do programa quando era antigamente. Mário Vinhos no primeiro programa. Foi Mário Vinhos no primeiro programa. Mário Vinhos, Cláudio Fidal e o. Como é que é o nome lá do. O Edson. O Edson lá do Divino Mestre, né? Era o presidente do Divino Mestre. O Edson, o Cláudio Vidal e o Mário Vinhas. Lá embaixo, olha lá. Participaram do primeiro programa. Lá embaixo dá para ver o Cláudio Vidal. Né? Cláudio, saudoso Cláudio também. Legal, né? Polotel, depois com o nosso amigo Pedro, né, Pedro Rodrigues também veio nos ajudar a bancar, né, esse programa. Entre esse tempo também existiram muitos outros patrocinadores, como a Foot Company, com o Maurício Tomé, também, que foi muito importante para a gente durante um tempo. Outros patrocinadores também que tiveram com a gente ajudando. As Casas Espíritas, que desde o começo começaram a nos ajudar, como a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida vem depois, Paulo de Tarso ajudando a gente. Algumas pessoas também, em particular, também nos ajudando, nos apoiando, dando muita força. E também a Camel Filtros, que é a Camel Filtros do nosso irmão Carlinhos, que depois... Aí eu falei para ele fazer um patrocínio aqui para nós, para o programa, para ajudar o programa a apoiar. Ele falou, só se deixar eu ficar no programa. Eu falei, fazer o quê, né? Aí tivemos que aguentar ele aqui até agora. Podendo... E quando eu falo assim, eu acho que a gente vai mandar você embora. Ele falou, então eu também tiro a câmera do patrocínio. Aí a gente é obrigado a ficar com ele aqui. Não, e brincadeira, hoje... viu, pessoal? O Carlinho nunca falou isso na vida, nunca pensou isso na vida. A gente chamou ele aqui com muito prazer e ele já ajudava a gente antes. E hoje nós estamos ressuscitando a Tarsila do Amaral, através da... Não, é que você não prestou, artificial. É que vocês não prestaram atenção. Já faz tempo que ele solta esses... As imagens que o Rodrigo foi tem colocado virada... ultimamente aí, ele tem que pegar dos traços da Tarsila e colocado aí. A gente contratou o espírito dela. Para ajudar nos vivências dela, para colocar. Na verdade, evocou, né? A gente evocou. Pessoal, estão demorando um pouquinho aí na abertura, justamente para falar para vocês que hoje nós estamos completando 22 anos, exatamente no dia 18 de janeiro do ano de 2004. Eu e o Rui, esses dois aqui. Há 20 anos atrás, então, há 20 anos atrás eu estava com 30, né? Não, o Rui estava com 40 anos. E o Fernando Petit. Fernando Petit, junto com a gente, naquela época eram os telefones. Boa. Tinha que atender o telefone e passar. Além de atender o telefone, atendia o telefone e entrava no computador e passava para a gente as perguntas, passava tudo. O Fernando. O Fernando, naquela época, não tinha sido vereador. Tinha sido vereador já uma vez? Não, não era. Ele não tinha sido vereador. Eu acho que ele foi vereador porque ele participou do programa. Quer ser candidato, Eduardo? Olha. O Tião disse que vai ser, porque ele falou que dá uma sorte danada. O Fernando atendeu o telefone aqui, que se candidatou, foi batata. Não, mas tem sete pessoas que atendiam o telefone aqui que já desencarnaram e também, né? Tem essas duas opções. Ou se candidata ou desencarna. Melhor, né? Se candidatar. O pessoal fala até que Antônio Varoto mandou o Tião para cá para ver se conseguia alguma coisa. Não, para ele se candidatar. Para ele se candidatar. Não, um grande abraço para Antônia. Você viu o bolo que ela mandou para gente? Maravilhoso. E muito hoje legal. Também estamos com as camisetas novas aí, pessoal. Olha lá, com a Vivência Espírita, 22 anos. É. Aqui comemorativa. Vai ter sorteio hoje, né, Rodrigo? Vai. Vai ter sorteio. Então, mas já falei já. Falei, terminei. Não, eu passei para você já. Já falei bastante. Então, já quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão também, porque eu fui acolhido aqui há 13 anos atrás. Foi em 2013. 13 anos já? Não é o número da sorte, né? Nos Estados Unidos, lá eles tiram, inclusive, do elevador, mas. Mas é engraçado, quando você vai lá para fora, eles no elevador não tem o número. E o Rodrigo, há 13 anos atrás, ele veio aqui que ele queria acabar com o nosso programa. Né? É, exatamente, ele veio para consertar. Foi, na verdade, eles trouxeram eu na condição de espírito inferior, né? Uhum. Mas sou grato, né, ao convite que o Jorge me fez lá em Uberaba. Foi em Sacramento, né, lá no Colégio Allan Kardec. E até hoje estou aí todo domingo aqui aprendendo, né, porque eu acho que o que faz a gente aprender é o trabalho, é a gente estar aqui escutando, fazendo perguntas, conhecendo cada vez mais. Então, para mim, é uma aula aqui também, né? E o que você queria mudar no programa? E duas horas passar para meia hora só. Na época eu queria criar um podcast. Então, desde 2013, a gente tem um podcast aqui no programa, né? Era um programa de 2 horas. Aí eu falei, peraí, cara, mas 2 horas, quem que vai baixar? E era dividido em 4 partes. Então tinha 30 minutos cada parte, cada um tinha que baixar aquela parte. Eu falei, não, vamos reduzir esse programa para 30 minutos. Porque aí em 30 minutos dá para baixar, porque naquela época a internet não era tão boa, né? Então aí eu fiz um relatório na noite, assim, no hotel lá pro Jorge. Escutei tudo, falei, não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer sorteio, tem que fazer um site. Ficar dependendo só de prefixo de AM, não, ninguém sabe qual é o prefixo de AM, ninguém escuta mais isso, tem que estar numa rádio online. Aí ele falou, Rodrigo, faz o seguinte, vai lá primeiro. Cadê a ideia? Faz você, né? Depois você apresenta o relatório pra vai gente. Vai lá primeiro, aí depois a gente conversa. Eu falei, aí eu fui lá, aí vim no primeiro programa, eu falei, meu, tem que aumentar meia hora o programa, tem que ser 2 horas e meia. E a gente criou o Spotify, criamos a rádio online, nasceu a rádio online, né? Fizemos o site, né, vivenciaespirita.org. Além disso, o Spotify, então, o pessoal fala de podcast hoje, mas o podcast aqui do Vivência já existe aí há mais de 10 anos. Sempre aí atualizado, todo domingo a gente manda ata pro site, né? Então isso aqui é como um trabalho espírita para mim, como qualquer outro, né? Começa com prece, finaliza com prece e a ata tá lá divulgada com a reprise do programa para todo mundo ouvir, né? Então a gente agradece o carinho dos ouvintes, dos vivencianos, né? Todos vocês, as rádios também, acho que é importante a gente comentar. Então a Web Rádio Semente de Amor, que vem apoiando, retransmitindo a gente lá de Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. Além disso, claro, também o apoio que a gente tem recebido todos esses anos, também da Web Rádio Semente de Amor, do canal do YouTube, o Recanto da Prece Euripides Barçanufo e da Web TV Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina. Então, e vocês que estão aqui no YouTube, né? Deixa eu só passar aqui para o Piero dar um bom dia, eu já falo do sorteio. Bom dia, queridos vivencianos. E aproveitar aqui a oportunidade para dar uns parabéns, são 22 anos de programa, né? Como eles disseram, de forma ininterrupta, e tá aqui todo domingo, essa dedicação de todos para divulgar essa doutrina incrível, parabéns mesmo, viu? E aproveitar e pedir para todo mundo curtir aí, compartilhar, interagir nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, temos o grupo de WhatsApp também. Um excelente domingo a todos. Piero aí, a Cris também, que está sempre aqui com a gente, já passa para ela também daqui a pouco, apoiando a gente aqui também. Eu falo que a Cris ela faz melhor que eu e o Piero aqui, a técnica aqui. Então, todos esses anos a gente aprendendo ainda. E a gente quer deixar aqui, como o Piero falou, o zap.vivenciaespirita.org. Então, você que quer participar do sorteio, entre no grupo do WhatsApp, mas também ligue para nós no telefone, aí no telefone 12, eu vou deixar aqui para você já, telefone 12-3921-3009. Hoje a gente vai sortear a camiseta, né, Jorge? Mostra aí a camiseta do Vivência de novo. Então a camiseta nova do Vivência, 22 anos. Hoje a gente fez uma camiseta destacando o Vivência Espírita, né? Uhum. Então o programa. E vale a pena vocês participarem do sorteio da camiseta. Então, para participar do sorteio da camiseta, então ligue nesse número e diga: quero participar do sorteio da camiseta, e diga o tamanho da camiseta. Não adianta só falar que quer participar do sorteio, tá? Então, ou mande mensagem aqui no WhatsApp também nosso, tá? Do estúdio aqui da rádio. E diga: quero participar, e diga o tamanho. Se não colocar o tamanho, a gente não vai colocar o nome para sorteio, tá bom? Então ligue aí para nós, vamos colocar o Tião para trabalhar. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Cris. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Quer passar? Bom dia, Silvio. Bom dia, Tião Varoto. Desculpa, eu era para ter passado para a Cris, mas se quiser passar... Não, deixa ele fazer. Aí termina aí. Depois eu falo, relaxa. Bom dia, família vivenciana. Agradecemos a assiduidade do programa que vocês têm dado para nós. E nós aqui, para termos certeza, a ansiedade que nos traz toda semana, a vontade de vir trabalhar nesse programa dominical é maravilhoso. Onde acordamos às 4 da manhã, nos preparamos tranquilamente para vir para cá, porque, como disse o Rodrigo, é um propósito espiritual, é um trabalho, é um compromisso espiritual. Não é alegria só de estar aqui, não. É compromisso espiritual que a espiritualidade nos envia todos os domingos para cá, para nós estarmos unidos em um ideal maravilhoso, que é levar conhecimento a todos aqueles que estão sintonizados conosco. Essa manhã nós estamos recebendo o Luiz Eduardo Ribeiro, que vai nos falar sobre janeiro branco, ansiedade, depressão e outros sintomas preocupantes a todos nós que trabalhamos com saúde, né, Luiz Eduardo? Vamos envolver Luiz Eduardo com carinho para que ele possa preparar, falar tudo o que preparou para nós nessa manhã. Vamos ler uma mensagem do livro Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, mensagens do nosso querido irmão Tiaguinho. Vamos ao item 39. Piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Queridos vivencianos, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, respirando profundamente, e buscarmos essa sintonia com o Pai, com essa espiritualidade maior, para agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nessa vivência, Senhor, de resgatar um pouco mais de nossas faltas dessa e de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia, Pai, nós consigamos o perdão de nossos cobradores, que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual, e ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por nos dar tamanha benevolência em estarmos aqui, trabalhando em prol de nós mesmos, servindo ao próximo, a fim de que pela responsabilidade que recebemos, Pai, procuremos fazer o melhor a todos aqueles que estão ao nosso derredor, buscando como nós o crescimento, a evolução e o auxílio a essa espiritualidade benigna e benfazeja que nos dá a sustentação que precisamos para tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém? Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será ansiedade e depressão. Para comemorarmos, dentro desse mês de janeiro, que é considerado o janeiro branco, que fala justamente da saúde mental, que é um dos grandes problemas atuais. Bom dia, Luiz Eduardo Ribeiro. O Luiz Eduardo, ele é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, é palestrante, é engenheiro, psicanalista e está aqui com a gente, faz parte do nosso programa Vivência Espírita. Bom dia, Luiz Eduardo. E vamos também cumprimentar a Cris, que não deu o seu bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia. Há 2 anos já que eu estou aqui nessa rádio e com certeza é muito aprendizado, muito ensinamento, é um crescimento gigantesco, é uma honra estar com tantas pessoas com tanto conhecimento como vocês. E queria desejar boas-vindas também aos novos vivencianos que vêm entrando aí no grupo do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Aos antigos também, mas os novos, que sejam muito bem-vindos e apreciem esse essa fonte de conhecimento que tem aqui todo domingo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mas você não veio aqui há 2 anos para querer mudar o programa? Não, não, não. Eu vim só para aprender, ajudar. Mudar, não. Ela já veio mais evoluída que eu. Ah. Eu queria mandar um abraço para uma ouvinte nossa, que ela ouve e grava o programa. A Clarice, lá do GEM, do Grupo Espírita Nossa Casa. Eu fui visitar esse centro, é uma beleza, é grande, bonito. E estava lá a Clarice, fala: não, eu sou ouvinte de vocês e gravo o programa. Então, a Clarice, um bom dia para você e muito obrigado pela sua alegria que você nos recebeu no GEM, que é o Grupo Espírita Nossa Casa. É lá no Jardim Morumbi. Bom dia, então, Eduardo. Vamos lá. Vamos deixar o Eduardo falar, então. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. É, aqui da rádio. Nunca vi a rádio com tanta gente como hoje, né? E ao pessoal que está nos ouvindo. E é um grande privilégio mesmo estar aqui hoje, no dia do aniversário de 22 anos. É, a qual agradeço o convite de coração. E esse tema é um tema fantástico, porque é um tema inerente, assim, que mexe com todos nós de alguma forma, em graus diferentes, mas todos nós acabamos vivendo um pouco de ansiedade, um pouco de depressão no dia a dia, na vida, por vários aspectos. E vamos conversar esse tema hoje com base também na doutrina espírita, não é? E trazer um alento, um conhecimento a todos nós. Então, nós temos aqui: ansiedade e depressão são sofrimentos humanos profundos. É isso, Eduardo? Isso mesmo. É? E está presente também em pessoas espiritualizadas ou não. Não são feitas, não são falta de fé moral. O primeiro passo é acolher, não julgar. É essa. É uma verdade isso. É verdade, porque o fato da pessoa ser espiritualizada, ser espírita ou de qualquer religião, não inibe ela de ter ansiedade ou depressão. Uhum. Né? Porque são coisas da vida, não é? E essas coisas, elas podem ocorrer assim em qualquer um. Seja ele ateu, seja ele religioso ou até espírita, por que não? Eduardo, o que eu vejo, assim, né? Eu não sou psicólogo nem psicanalista, né? Eu só sou, faço atendimento fraterno, né, Rui? Sim. Então, a gente que faz, Carlinhos, aqui o pessoal que trabalha no centro, que faz atendimento fraterno, acaba sendo psicólogo sem capacidade, né? Digamos assim, só na experiência a gente tenta deixar as pessoas falarem, né? Porque o mais importante no atendimento fraterno não é você falar. O mais importante é a pessoa falar o que ela está passando, o que ela está sentindo. Às vezes ela só quer isso. Uhum. Mas o que eu tenho presenciado nos atendimentos fraternos aí há muito tempo que a gente participa é que existe, para cada tipo de síndrome dessa, parece que existe um momento que a pessoa está passando. Eu vejo muito assim a depressão ligada ao passado. Né? A pessoa fica depressiva porque aconteceu alguma coisa atrás que está atrapalhando a pessoa de alguma maneira. Então, a depressão sempre está ligada no que aconteceu. Né? No que aconteceu, ela está ligada. E, às vezes, o que ela tem não é depressão. Às vezes, ela tem estresse. É o que está acontecendo no momento. A pessoa fica tão preocupada com os acontecimentos, às vezes no trabalho profissional, às vezes na vida pessoal, na vida familiar, nos aborrecimentos do dia a dia, ela fica estressada. Então, ela não está depressiva, ela está estressada. E eu vejo a ansiedade como coisa futura. É aquilo que a pessoa quer alcançar e não sabe se vai alcançar ou se não vai, e não para de pensar nisso. Fica o tempo todo pensando: como será o amanhã? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou deixar de conseguir? Como é que vai ser? A ansiedade é uma coisa que sufoca a pessoa, parece, né? Sufoca. É mais ou menos isso que eu falei, entre passado, presente e futuro? Exatamente isso. E você pode dizer para a gente o que é ansiedade, né? Ah, claro. Então, a ansiedade, ela é uma resposta assim, meio que é bem natural. Existe aquela ansiedade natural. A pessoa vai fazer uma prova de vestibular, ela fica ansiosa. Você vai pedir a sua cara metade para em namoro, você fica ansioso no dia do seu casamento. Naqueles eventos da vida que vai acontecer, é natural que a gente tenha ansiedade. A ansiedade, ela é uma espécie de alerta para que a gente... Porque algo vai mudar no futuro. Como você falou, Jorge, a ansiedade é uma visão de futuro que você traz para agora e vivencia o agora, só que você pode extrapolar. Isso, quando é que se torna uma, quando é que se torna uma coisa patológica? Exatamente, quando você extrapola além da realidade... Quando você traz aquilo para este momento atual, de uma forma assim, adoecida, constante, e muito maior do que o fato em si, que provavelmente às vezes nem existe, né? E isso então gera transtornos no seu dia a dia. Você pode vir a ter até problemas fisiológicos, você pode sentir enjoo, pode ter problemas físicos, né, com isso, que vai fazer com que você não consiga nem trabalhar, não consiga exercer suas atividades e vai inibir mesmo o seu dia a dia. Né? A ansiedade, ela pode chegar a esse ponto e aí vai exigir tratamento, às vezes até medicinal, não é? Para que você possa restabelecer o seu equilíbrio. A mesma coisa com a depressão, só que a depressão, como você falou, é aquilo mesmo, é quando você traz o passado para o agora de uma forma exacerbada também. Você, no passado aconteceu alguma coisa, às vezes uma coisinha até muito pueril, muito pequena, mas você traz ela de uma forma grande, como se fosse um sentimento de culpa que nem às vezes existiu, mas que você entende dessa maneira, e aquilo faz com que você fique acuado, fique querendo ficar à margem de todos e da sociedade, se enfiado num quarto escuro, debaixo das cobertas, não quer ver ninguém, não levanta. E tem gente que vive isso por muitos dias ou por anos até. É preciso, às vezes, nesses casos, buscar, sim, auxílio médico, medicinal, né? Para que a pessoa possa ter ali, porque o cérebro nosso, ele se acostuma com o que você ditar para ele se acostumar. Se você está com depressão, o seu cérebro vai se acostumar com depressão. E aí, para reajustar, você vai precisar de um auxílio aí psiquiátrico, né? A ansiedade é a mesma coisa. Então, para você sair desse momento, voltar a buscar uma normalidade, você precisa de ter esse apoio e precisa de ter o apoio terapêutico também, onde você vai reelaborar a situação que te levou a ter essa disfunção, né? Para que você possa reentender de uma forma diferente. Porque, às vezes, lá na infância, gente, coisas assim comuns. A mãe sai para trabalhar constantemente e a criança acha que está abandonada. E incute isso inconsciente dela. E quando, lá na frente, ela tem uma perda, alguém se afasta, ela engatilha aquilo e acha que é culpada e entra em depressão. Ou quando isso vai acontecer, ela pode entrar em ansiedade, coisas assim. Né? E aí o que vai? Esse engatilhar traz de volta aquilo à tona do inconsciente, ele fica ali, na palavra da psicanálise, gera uma pulsão, né? Ou fica cutucando o dia a dia, que adoece de verdade. É uma dor mental, é a saúde mental que fica abalada. E pode somatizar também, né? Somatiza. Porque eu já vi pessoas com problema físico por causa da depressão. Somatiza, altera a pressão, dor no peito, mas eu desmaio. Eu digo assim, até física, sim. Problema físico mesmo. Ficar com o braço paralisado, com a perna paralisada, sim, com alguma sim, coisa sim. assim. Pode acontecer casos extremos. Posso... Ô Luiz, e acho que é importante falar desse tema também, é sobre o julgamento. Porque às vezes a gente vê as pessoas passando por esses problemas e aí a gente não tem a dimensão. Cada um fala, ah, puxa, mas eu já passei por isso e não fiquei dessa forma. Por que que ele está ali daquela forma? Eu falo que quando a gente quebra um braço, a gente tira um raio-x e você consegue ver que aquela ferida curou. Mas o que está aqui dentro e aqui dentro, só cada um sabe o que passa. Então, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também, a questão do julgamento. A gente não julgar e nem tentar medir a dor do outro pelo que você sente. Porque cada um é de uma maneira. Cada um tem uma história, tem uma vivência que a gente não pode julgar nem comparar, né? É, Jesus falou, não julgueis, ele está dentro desse conceito mesmo, Cris. O que que acontece? Muita gente acha que depressão é um fricote. Acha que a pessoa está ansiosa porque ela não está avaliando direito as coisas, ou seja, fica julgando. Mas a tem dor de cada um é tem diferente. Gente que põe a culpa até na religião. Ah, ela não está indo muito na igreja, ela não está indo muito no centro, ela não está tá desligada de Deus, é por isso que tem depressão. Ou às vezes até o espiritismo leva a culpa. Isso é coisa dos espíritos. Isso é coisa. Os espíritos obsessores nem são culpados, às vezes nem estão ali, fica até lá do lado do mundo espiritual, falando assim, nós levamos a culpa, né? E é da pessoa, mas a gente tem que ver que a dor do calo de cada um é diferente. Como cada um encara a sua própria dor é diferente. Por quê? Porque nós tivemos, gente, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos itinerantes. Nós tivemos vidas passadas. Então, os gatilhos que nos levam, muitas vezes, até a situações de vidas passadas que não foram bem elaboradas lá atrás, que deixaram de ser ressignificadas, ficaram assim, Jung chama isso de complexos, não é? Você é como assim, em vidas e vidas passadas, nosso inconsciente não vê o tempo, ele não tem tempo. Você pode estar numa vida lá de milênios atrás, você não elaborou direito algum fato lá, e isso tudo vem se somando com uma certa característica e agora aparece como um angu, como um caroço de angu que fica cutucando a gente. E isso pode gerar, com um fato comum da vida, uma dor grande, uma dor bem sofrida, na forma de depressão, ansiedade, né? Ou estresse, como você falou, né? E isso, para cada um, tem que ser encarado de forma pessoal. Eduardo, outra coisa interessante. Tem o pânico também, né? O pânico pode ser sozinho? De repente eu já ter pânico, ou ele é consequência? Eu tive que ter depressão de novo para essa depressão virar um pânico. Ou ele pode aparecer de repente, eu estou aqui bem hoje e amanhã eu amanheço com pânico. Pode acontecer isso? Vamos colocar assim algum significado, Jorge. A depressão ela tem um significado ligado à culpa. Assim, meio grosseiramente, só para a gente entender. E a ansiedade é ligada a medo. O medo, quando ele cresce, vai crescendo dentro da gente, ele pode se manifestar na forma de uma crise de pânico. Então, o pânico ele estaria mais ligado ao medo, que está ligado a uma ansiedade, né? O que é o pânico? É quando você surta. Você surta, você entra em desespero. Você treme, os seus olhos ficam... Acha que vai morrer mesmo. Acha que a coisa chegou no fim, né? E é preciso de cuidar com calma, com cuidado. Existe aí tratamentos para isso, entende? A pessoa precisa ser tratada, precisa ser levada aí para os cuidados médicos, no caso de pânico, né? Para que ela possa ir se recuperando. Então, é uma pessoa que precisa de tratamento. E não está ligado à fé, não está ligado à espiritualidade. Muitos de nós podemos dizer assim, eu tenho fé em Deus, mas tem crise de pânico. A gente não viu o caso de um padre ali que teve problemas de crise de pânico, aquele que cantou, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um, dependendo de como ele está encarando a vida. Porque, pensa assim, gente, a gente vai encarnar, né? Quando a gente está lá um ano antes de encarnar, a gente está ali, o que a gente está pensando? Qual é o nosso pensamento? Qual vai ser a vida que a gente vai ter? A gente está ali passando e repassando o que você vai viver, o que você vai encarar, os desafetos que você vai cruzar o caminho, os amores que você vai conquistar, os fatos da vida que você vai ter que recuperar, que vai ter que reaprender, que vai ter que refazer. Dependendo da pessoa, quando esse momento do encarne vai chegando, ela vai ficando mais apreensiva, é ou não é verdade? Sim. Aí ela nasce, muitas vezes até a mãe tem ali uns problemas e tal, e ela nasce, vai vivendo, e tudo que vai acontecendo a partir daí, já na visão dela encarnada, né, que é uma visão mais estreita do que a visão espiritual, os fatos que vão chegando podem trazer a ela uma dimensão exacerbada, uma dimensão maior do que vai acontecer, né? E aí ela forma esses tipos de patologia. Por isso que são as patologias assim, ansiedade, depressão, estresse e todas essas outras que são parecidas, né? Elas são as mais comuns. A gente vê uma grande porcentagem da população mundial com essas questões, não é? A ansiedade tem aí uma porcentagem considerável no mundo, né? Não é coisa só dos nossos vizinhos, assim, é coisa mundial. Até porque a gente está vivendo uma situação de mudança no mundo, vocês sabem, né? Mundo para regeneração, onde agora existe, nessa época de transição, onde os nossos irmãos que precisam ter a última possibilidade, oportunidade de mudar de ideia, eles estão encarnados junto com aqueles que estão ali já trabalhando melhor a sua espiritualidade. Então fica um caldeirão miscigenado de diversas ideias diferentes. Eu tinha que estar aqui justamente agora, né? Eu tinha que estar aqui justamente agora. Aí um espírito chegou para mim e falou: mas quem falou que você não é um deles mesmo, né? Então. Aí eu concordei. A gente não sabe, né? Mas, Luiz, aqui você colocou que na dimensão espiritual, nós estamos acabando aqui com aquela. Você está dizendo que não é punição, é aprendizado por esses momentos que nós estamos passando. É verdade? Porque o espírito tem mania de dizer que se você está passando por uma coisa, é punição, porque você fez coisas erradas em outras vidas. Quer dizer, você não vê por essa visão. Não, não vejo por essa visão. Na doutrina espírita, as provas e expiações não são punições, elas são aprendizados. Por exemplo, numa escola, Rui, você vai lá, faz uma prova para você passar de um período para outro. Aí você errou, né? Mais da metade da prova você errou, você foi reprovado, certo? Aí, então, o que acontece? Você vai ter que refazer aquele período novamente e vai fazer a prova outra vez, não é verdade? Não é assim o esquema? Isso é punição? Não é punição, é porque você não aprendeu bem, você não elaborou direito. Você precisa reaprender, se educar. Mais educação, né? É mais para uma educação, um desenvolvimento. Você não conseguiu chegar no ponto que precisava, então você tem uma nova oportunidade. Novas oportunidades a gente enxerga mais como um benefício do que uma punição, não é? Então precisamos acabar dentro da própria doutrina espírita, que, né? Você está assim porque você fez coisa errada em outras vidas, quer dizer. Dá a impressão que você está vivendo agora coisas, sofrendo porque fez coisas erradas. Não é bem por aí. Não é porque você fez coisas erradas, é porque você precisa aprender. Só isso. E a gente não sabe se é prova ou se é expiação, né? E aí que está o segredo, né? O segredo é esse. Porque se você está passando por prova, você não fez nada errado. Você está se sujeitando a uma prova. A expiação, sim, né? A expiação é algo que você precisa corrigir. Aí é porque você fez algo que você precisa corrigir. Você precisa ser educado melhor. Alguém está te educando. E no caso da prova, não. Na prova, você fala, não, eu preciso passar por isso que eu vou melhorar por isso. Eu preciso, não. Não é eu preciso. Eu quero. você não precisa passar, você quer passar. É diferente, né? Na expiação, eu preciso passar. Na prova, eu quero passar, porque eu sei que para mim vai ser bem melhor, vou ter muito mais experiência, eu vou aprender muito mais. Né? Eu falo, você é engenheiro de formação, né, Eduardo? Sim. E agora você é psicanalista também, você fez também o curso de psicoterapia reencarnacionista. Quer dizer, se a gente for olhar, opostos as coisas. Você é formado em engenheiro, trabalhou a vida toda com isso, desenvolveu sua profissão nisso, mas chegou um momento que você falou, não, espera aí, eu quero fazer algo que para mim pode ser bom. Então, vou fazer uma coisa que para mim pode ser bom. Então, você partiu para outra coisa. O Carlinho também. O Carlinho, a vida toda, ficou rico consertando máquina de escrever. Né? Carlinho, a vida toda. São José dos Campos só sabia quem que era ele aqui em São José para consertar a máquina de escrever. E depois, hoje em dia, ele é do lado espiritual também, fez psicoterapia reencarnacionista, faz atendimento fraterno, faz todas essas coisas. Quer dizer, o oposto do que a pessoa fazia. Então, existe a expiação, que é consertar a máquina, e existe a prova, que é fazer psicoterapia reencarnacionista para ajudar as pessoas. Né? Então, a mesma coisa que você. Eu acho isso muito legal. Você, de repente, chega numa época da vida e fala, peraí, eu agora vou fazer uma coisa que eu não preciso, mas eu quero. Eu quero fazer. Né? Então, não, você pode ficar simplesmente sossegado. Me aposentei. Eu era engenheiro, me aposentei, fiquei aqui, tá bom demais, já cumpri o que eu tinha que cumprir. Né? Agora não, eu quero mais. Né? A ruim é se o cara trabalhar em banco, igual a Cris e o Piero, e quiser continuar trabalhando em banco. Aí é pior do que a expiação. Né? É uma baita provação. Né? Agora então, a gente fala das nossas profissões, né, Luiz Eduardo, mas não fala da dele. Uhum. Trabalhou a vida inteira no Ministério da Aeronáutica, dando aula à noite. Tudo isso era compromisso, realmente, compromisso material. Mas o espiritual ele não fala, porque ele se desdobra em tudo. Uhum. E antigamente ele não tinha tanto tempo. Hoje não tem tempo nenhum, porque você chama o Jorge para alguma coisa, Carlinhos, não tem tempo, não dá, porque eu estou cheio de compromisso. Então, nós buscamos, né, o Luiz Eduardo, a gente procura sempre suprir as nossas necessidades espirituais. E a gente busca servindo ao próximo, né? E aí você começa a perceber o quão valioso é você trabalhar numa psicoterapia reencarnacionista, que aí você vai trabalhar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, você vai buscar no passado. Isso. Com desperto, trazendo o assistido desperto para poder ver o problema que ele teve no passado e poder colocá-lo em prova hoje para poder se dispersar disso. É maravilhoso, eu acho genial essas psicoterapias, essas psicanálises, eu acho maravilhoso. Eu acho que é um profissionalismo abençoado que nós que procuramos fazer servindo ao próximo, não tem coisa melhor do que isso. Por falar nisso, só para fazer uma chamadinha aqui, na quinta-feira passada eu estive lá no Centro Espírita Nosso Lar, fazendo uma palestra lá sobre... O tema era diálogo com as sombras, né? Nós fizemos lá, que era aniversário, 76 anos fez o nosso lar, lá em Santana. Fez 76 anos segunda-feira e nós tivemos lá, segunda não, quinta-feira nós tivemos que fazer a palestra. E lá está, hoje em dia, uma das principais instrutoras do curso de psicoterapia reencarnacionista, que é a Dani, né? Que é sobrinha do Carlinho. É. Né? Ela, o seu sobrinho, o André, todo, o Luciano, todas as pessoas lá, tinha bastante gente no centro, a gente quer mandar um grande abraço para eles. E lembrando que agora, em fevereiro, vai abrir uma nova turma de psicoterapia reencarnacionista, né? Geralmente eles exigem que a pessoa seja da área de saúde, qualquer tipo da área de saúde, área psicológica ou área médica mesmo, enfermagem, qualquer coisa assim, ou então que você tenha experiência espiritualista, que trabalhe em centro espírita, essas coisas assim, né? Então, esses são os pré-requisitos para você fazer um curso de psicoterapia reencarnacionista. Então, vai começar em fevereiro. Aí, depois, a gente pega o cartazinho também e pede para o Rodrigo colocar aí para as pessoas aqui da região que estejam interessadas em fazer. É um curso profissionalizante, tá bom, pessoal? Não é de graça, não. É um curso profissionalizante. A gente só está falando aqui porque vale a pena divulgar, sim. Mas é profissionalizante. Inclusive, a pessoa, depois de formada, ela pode abrir consultório e atender as pessoas normalmente, como um psicólogo. como psicanalista, como um terapeuta. É como falando, psicoterapeuta. É, psicoterapeuta. Psicólogo já seria uma faculdade. Falando... É. Não, trabalhar como... Eu estou falando trabalhar, abrir um consultório, né? Isso, isso. É. Aí eu queria mandar lembrança lá para os nossos irmãos de Riacho das Almas, Pernambuco. Olha lá o que, que ele fez hoje. Olha que legal. Ele pegou a cidadezinha lá de Riacho das Almas, que parece a minha cidade de Patamuté também, parecida lá na Bahia. Então aqui é Pernambuco. E colocou o Vivência Espírita. Olha que legal. Dá para fazer uma camiseta bonita com a cidade dele e o Chico... Jesus. Fazendo e cadê? Referência. Quem que é ele? Quem que mandou para nós? Fazendo referência. Quem que aí é na... ele? Quem que mandou? Kátia. Kátia. A Kátia. A Kátia que mandou pra gente. Olha que legal a cidade. Bonitinha, legal, tá vendo? Né? Ela tava até sem jeito de participar aqui também, mas a gente falou para ela: não, não tem problema, já colocou o nome aqui também. Tá? Uhum. É a Kátia lá de Pernambuco. De legal, Kátia. Kátia adoramos Almas. Aqui o. Adoramos aqui o. O trabalho que você fez. Tá bom? Legal, né? Pessoal, vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Deixa eu falar rapidinho quem tá ligado. Pessoal, não vou ficar falando muito, falar os nomes, só para não... É, tem o Carlos Gomes aqui, o maestro, né? Carlos Gomes. O Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora, também ligadinho aqui direto com a gente. A Cleide Bessa também ligada. Tá todo mundo dando um bom dia ou então parabenizando pelos 22 anos. A Irene Maria do Nascimento aqui também, dando os parabéns. A Valéria lá do Rio de Janeiro dando os parabéns. O Iramir de Salvador. O Valdeci que colocou aqui: como fala Gamaliel nos livros Atos, se essa obra não for de Deus, desaparecerá. Logo, podemos ter certeza que o Vivência Espírita vem de Deus, pois tem 22 anos de sucesso, né? E tem o aval de Deus, é claro. Obrigado, viu, Braulio? Antônia, ligando, dando os parabéns aqui para todos nós. Obrigado, Antônia, mandou aqui uma torta maravilhosa de ricota, né? Com morango em cima. Já colocamos aqui no WhatsApp aqui a fotografia da torta. Obrigado, Antônia, ela sempre faz isso. Simone Dias aqui também ligadinha com a gente. Diga, Rui. E ela estará com a gente domingo que vem. Falando sobre o quê? Só para falando lembrar. Sobre a Revista Espírita, a importância legal. Da Revista Espírita. Bacana. Que nós desconhecemos, né? Não percam, hein, pessoal? Muito legal. Fantástico. A Joélia Vasconcelos, Antônia, mais uma vez, dando os parabéns aqui. A Joélia, o domingo só começa depois do programa Vivência Espírita, legal também. O Zazu Moura, que hoje está lá no Rio, em Natal, lá no Rio Grande do Norte. O Alexandrino, querido, aqui de São José dos Campos, mandando um abração para a gente. O Leandro Ribeiro, a LS Bessa também, 01, aqui também ligadinho. O nosso irmão Ari Rangel, parabéns família Vivenciana e parabéns aos operários da Boa Nova Rede Viva que sustentam essa bênção há mais de 2 décadas, ininterruptamente. Vida longa, Vivência Espírita rumo ao Jubileu de Prata. Se Deus quiser, né, Rui? Falta 3 anos, você né? Você promete que você fica até lá? Eu prometo. Eu prometo. Eu promete que eu ninguém prometo, tem mas agora se eu vai cumprir, não sei, né? Não, mas se a gente não tiver encarnado, a gente vem desencarnado para comemorar, não tem problema não. Não, porque eu tenho um colega que fala assim: eu arrumo um monte de aula, porque assim a espiritualidade sabe que eu tenho compromisso e não me leva tão cedo para desencarne, né? Então tá aí. O doutor Benedito Figueiredo, o Daniel de Mello, que ligadinho com a gente também, o doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Um grande Daniel, abraço. Muito importante o tema saúde mental, que no espiritismo nós temos, não temos como separar da saúde espiritual. Exatamente, Daniel. Antônio, mais uma vez, aqui. A Sueli Castelo Branco, aqui ligadinha com a gente. A Rosângela Menezes, dando um bom dia, parabéns aqui também. Não tem pergunta, né, Carlinho? Que eu estou passando aqui direto, acho que não, eu né? Eu tenho uma aqui só. Tá. Daqui a pouco, na volta, você faz. Aqui também, a Mônica Quirino, aqui ligadinha. A Alessandra Martins, aqui também. A Irene do Espírito Santo, lembrando que hoje é aniversário do Gustavo também, né? Gustavo, um grande abraço. Dois, né? Gustavo, a gente fala um abraço. No final. A gente fala no, durante os... Uhum. A gente fala ali também, mandar um abraço também para o Zé que está ouvindo a gente, Irene. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, mandando um abração aqui para a gente também, junto com o Rivail e com o Marlon Brando. O Edson Andrade, a Fernanda Cassal, parabéns, que continue iluminando o nosso domingo. O Edson Andrade, mais uma vez. A Márcia Ramos, ligada aqui, a Rosângela Costa, o Dinho, lá de São Sebastião, dando os parabéns pelos 22 anos, a Maura Russo também, o Paulo Eduardo, lá de São Paulo, ligadinho aqui com a gente também. O Dinho fala aqui, existem dois domingos na semana, um com vivência espírita e outro sem. É bom começar o dia juntos. Obrigado, aqui, Dinho. Eu já sou três, né? Porque meu pai também é domingo, está ali atrás. Isso, ó. Exatamente. Ali, ó. É legal quando... tchau aí, pai. É legal quando a gente faz uma compra, assim, alguma coisa, e fala, o cara falou, quem que vai pagar? Fala, não, domingo paga. Aí você deixa domingo, conta dele. Domingo paga. Isso também é sempre é feriado. Exatamente. Né? Todo mundo gosta. A Yolanda ligadinha lá de Uberaba, um abraço para a Yolanda, os Azul Moura mais uma vez. Ele está falando que tinha um amigo já desencarnado que dizia que depressão é falta de dinheiro. Também acho. Dá uma depressão danada quando o cara está duro. Pode ser uma das origens do problema. Causa uma depressão danada. Principalmente se o cara tinha muito e perdeu. Porque o cara que é pobre mesmo, que não tem nada, ele mas não aí, é depressão. Mas aí caía a depressão. Entendeu? Como é que você fala quando dá enchente, o cara não tinha nada e perdeu tudo? Perdeu tudo. O cara não tinha nada. Dá uma enchente e fala, nossa, perdi tudo. Fala, mas você vivia dizendo que não tinha nada? A Tina Neca, ligadinha aqui também, dando os parabéns pelos 22 anos, longa vida. O Paulo Eduardo também. Depressão. Opa, aí é pergunta, certo? Aí o carinho faz depois. Antônia, mais aqui. O Fernando Petit, bom dia a todos, parabéns pelos 22 anos de ensinamentos e acolhida, que vem muitos anos pela frente. Então, o Fernando começou conosco também no programa Vivência Espírita. Então, ele estreou lá no dia 22, dia 18 de janeiro do ano de 2004. O Fernando estava junto com a gente lá, também participando disso aí. E a participação dele é histórica, né? Exatamente, histórica, porque ele acabou fazendo um monte de besteira lá na rádio. Foto dele. Aí nós falamos, vai ser vereador, Fernando. Esse negócio de ficar aqui não tá com nada. Vai ser vereador. Aí ele gostou de ser vereador até hoje, O legal que aí mostra a Maquinha, a Vera Parodi, os patrocinadores na época. Olha lá, olha lá. Volta aqui os patrocinadores. Olha, mas fala AWS, Agrabe Contábil. Agrabe Contábil. Suprinet Informática. Vera Parodi Turismo. Peraí, deixa eu dar um pause nisso. Peraí, consegui. A Maquinha tava aqui, tá vendo? Samana, Escritório de Negócios. Samana. Banca do Livro Espírita. Banca do Livro Espírita. Esses aí. Do Livro Espírita. Era 1120 AM na Band. Uhum. Ó. Uhum. Todos domingos das 8 às 10. E era o segundo programa de maior audiência na Bandeirante. Ah. Era o nosso, com 7.500 ouvinte por minuto. Band AM. Band AM. A gente arrebentava com o Ibope. Nós tínhamos cinco pessoas para atender. Cinco chamadas diretas. Né? O Fernando não deu conta, né? Não. Tivemos que chamar ajuda. Aqui a Ronália, lá de Remanso, mandando um abraço. Maria Becker também, de Colônia, lá na Alemanha. Que horas são aí, Maria? Que horas são lá, Rodrigo? Você que é bom. Umas 4 ou 5 horas para frente. Ah, legal. Tá lá de Colônia, que legal. Obrigado, viu, Maria, por estar junto com a gente. Falar o pessoal, quem é muito amigo do pessoal de Colônia é o Carlos Sanches. Isso, a Beth, ela tá falando aqui. Acompanho vocês pelo Recanto da Prece, pelo Mato Grosso. Recanto da Prece Eurípio Barçanufo. A gente agradece lá a Beth e o Carlos Sanches pela divulgação aqui todo domingo, também pela rádio. Uhum. Lá do Recanto da Prece Eurípio Barçanufo. A dona Marli entrou aqui e falou, lembro lá na AME vocês se organizando para fazer o programa 22 anos atrás. Olha que legal. Você lembra que foi você que, uhum, com a sua delicadeza, né? Isso. Pegou o microfone. Chamei todo mundo de incompetente. Eles não têm capacidade para nada. Vocês estão aqui a vida toda, nunca fizeram um negócio para divulgar a doutrina espírita. Aí depois o Rui, foi um que se doeu, foi o Rui. Falou, não, vamos resolver esse negócio agora. Acabou, ele falou, vamos fazer um programa de rádio? Falei, vamos. Foi segunda-feira, a gente está conversando com os caras. Já tinha arrumado a rádio. Agora quero ver. Não, aí depois que nós arrumamos o dinheiro para pagar, pagamos, aí olhou para a cara do outro e falou, e agora? O que a gente faz? É, porque o rapaz que fez o contrato com a gente falou, só que tem que pagar antecipado. Ele olhou para a cara da gente e falou, esses caras não vão pagar nada, deixa eu pedir adiantado logo. Não, porque... mas aí entra o Walter, né? Walter, se ninguém pagar, eu pago. Vai, puxa vida. Que dá uma segurança danada, né? Patrocinador forte. Ó, KF Silva aqui ligadinho com a gente também, José Carlos aqui também. Podemos esquecer Maria... de agradecer a espiritualidade. Maria e Yui. A espiritualidade é a primeira que estava lá do lado também, apoiando, né? É, como o Everaldo fala. A gente entra com o bumbum, a espiritualidade entra com o pé e fala, pode ir, filho. Vai embora. Vai, vai. Né? E olhando assim, será que vão assumir mesmo? Será que vão assumir mesmo? Se a gente topar, eles mandam a gente para frente. Vai empurrando, empurrando. Ó, pessoal, só para a gente ir para o intervalo, lembrando aqui, olha, nesse tempo que nós estamos falando, 22 anos, passaram aqui com a gente, ajudando a gente. É. Né? Rui, vê se eu lembro de todo mundo. É, o Oswaldo, o Fernando Petit, né? Todos nos bastidores nos ajudando. O Fernando Petit, o Oswaldo, a Eridan, o Barbosa, né? O Oswaldo já está desencarnado, o Barbosa já está desencarnado, o Dodô, filho do Rui, já está desencarnado. A Graça já. Não, a Graça não está desencarnada, a Graça está viva. Está por aí ainda. O Beto Nove, né? A Deli. É, o Luiz Carlos Palhaço também já está fazendo palhaçada lá no céu também. É, sem esquecer também da Cris e do Piero aqui com a gente também, do Tião Varoto e do Silvio também, que estão direto aqui com a gente atualmente. Maurício Tomé é só sempre convidado, né? E patrocinador. Sim. Também, com a Foot Company, foi patrocinador que deu a maior força pra gente. E ele faz parte da Vivência. Ele está aí. Uhum. Já, ele veio aqui com o braço quebrado e tudo. É. Né? Não sei se vocês sabem, o Maurício é muito conhecido nosso aqui, mas o filho dele é famoso no mundo todo, né? Que é o Rafael Tomé, que é campeão de skate. E o Maurício é meio patrocinador dele também, e anda com ele aí pelo mundo todo. Ele estava nos Estados Unidos, parece. Aí ele ficou tão empolgado que o Rafael tinha ganhado uma prova, ele falou, esse negócio é muito fácil, deixa eu dar uma volta no skate. Foi dar uma volta, caiu, quebrou o braço. Caiu, quebrou o braço. Aí tá aí com o braço quebrado. Em vez de deixar só o menino andar de skate, ele cismou de querer andar também. Aí pronto, já viu, né? Velho, querer andar de skate é perigoso. Foi andar de... Né? Daqui a pouco ele vem contar a versão dele, né? Porque essa é a nossa versão. Não, a versão é essa que nós contamos. Se ele contar outra, ele vai ser outra coisa. Ele que vai estar inventando. Vai ser fake news. A nossa já é essa verdadeira. Foi né? Contou a primeira que vale. Exatamente. É verdade. E só comentar aqui também, o pessoal que está participando pelo WhatsApp, né? O pessoal está entrando aqui, lembrando que o nosso WhatsApp, se você não faz parte, está aqui no link da descrição do vídeo e aqui embaixo, que é o zap.vivenciaespirita.org. Peço para entrar, que a gente não incomoda durante a semana. Prometemos que o grupo fica fechado, ninguém manda mensagem, né? Então, mas entra aqui, ó. A Ieda mandou mensagem aqui, parabéns, Deus ilumine sempre. A Zorilda entrou aqui mandando bom dia. A Érica, Leandro, parabéns, o bolo lindo. A Zorilda também mandou parabéns. A gente já deixou a enquete também para vocês que estão participando, também participar pelo WhatsApp. A Elizabeth Albuquerque, parabéns pelos 22 anos no ar, que Deus abençoe infinitamente. A Miriam manda parabéns aqui também, que a espiritualidade amiga ilumine a todos. A Kelly manda parabéns, que você seja sempre conduzido pela espiritualidade aqui para fazer o seu trabalho magistral. O Iramir, né, lá de Salvador, da Bahia, manda parabéns. Depois o Iramir conta onde é que ele está, né, que parte do Brasil ele está. Não, hoje. O Iramir... O Zazu Moura. Zazu, né? É que sempre está num lugar diferente. O Zazu gostou aqui, Maria, também, mandou mensagem. 13 horas e 10 minutos. Achou interessante aqui o Janeiro Branco, o Zazu Moura mandou aqui também dizendo. Voltando aqui, a Vanessa. Peraí que eu pulei. Nossa, bastante gente aqui participando, hein? Acho que não vai conseguir ler de todos aqui, não. A Carmen Miriam. Depois você dá uma lidinha na volta pra gente não. Tá. Pra gente já fazer outra coisa. Beto Assunção do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, a Valéria deve estar escutando a gente também. Que venha mais 22 anos e mais 22 anos e mais 22 anos. Rodrigo, sabe o que eu queria? Vamos colocar aquela música que você, você pediu para a inteligência artificial criar. Da renúncia, aí né? Sobre ela. É. Legal. Porque eu acho que, faz sentido fazendo uma. Não deixa de ser uma renúncia a gente aqui todo domingo. A gente podia estar com as famílias. Né? Então, essa música do livro Renúncia. Exato. Da Alcione. Da Alcione. A Alcione, ela, na verdade, a música veio da mãe dela que ensinou, né? A Madalena, que ensinou ela a essa música desde pequenininha. E ela toca em praça pública, né? Para conseguir dinheiro, porque ela está passando isso, muita dificuldade. Nós estamos falando do livro Renúncia, de Chico Xavier e Emmanuel. Então, Emmanuel, ele cita, né, que ela e o irmãozinho dela, que era deficiente, né, e ele tocava violino, e ela, para conseguir dinheiro para ajudar a mãe que estava acamada, ela vai na rua lá de Paris e faz isso na época de 1600, e aí faz essa... É Paris ou Espanha? Em Paris. Né? Então eles já estavam de volta em Paris. Ela aprendeu na Espanha. É uma música espanhola, né, que chama... Tá a música lá no livro, né? A Calhandra Aragonesa. Calhandra Aragonesa. Lá, Emmanuel, a gente tem uma inteligência artificial aqui com os livros do Emmanuel, que a gente criou um agente, que tem todos os livros do Emmanuel. A gente pediu para ele criar a música, né? E a gente fica tirando sarro do Ed da Moreno, inteligência, né, artificial, que cria, né, que as músicas. É. E a gente criou essa música com a ajuda de Emmanuel, dizendo como que essa música seria tocada naquela época de 1600, né? Na cultura espanhola lá, pela voz, e como seria a voz de Alcione, que é um anjo, né? Que vem do sistema Sirius, né? Como que seria cantado isso lá. E aí a gente criou essa música pela inteligência artificial que a gente vai tocar. Pessoal, agora. Presta atenção que, inclusive, Rodrigo, queria até pedir para você fazer um corte depois para publicar durante a semana isso que nós falamos agora e com a música de novo. Que não deixa de ser esses 22 anos aí, uma renúncia aí, acho que de todo mundo, de vocês, que pô, todo tempo, né? Eu tô menos tempo que vocês, que deixa a família e podia estar com as esposas, podia estar com os netos e estão aqui trabalhando pela divulgação da doutrina e também e do nosso Mestre Jesus. Tenho certeza que vai emocionar todos vocês a música. Vamos lá então. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Pequenina que errava de Deus em Deus. clarear cantando no azul do céu. Brincava na paz da fonte e ao longe no horizonte, sob o sol, sob o luar, fosse noite, fosse dia, transbordava de alegria nas penugens do céu. Dia, o companheiro deu-lhe o olhar derradeiro da bolsa de um caçador. A calhandra infortunada tombou sem vida na estrada, na angústia do seu amor. No manto da amiga, ouve esta velha cantiga, guarda no peito a canção da calhandra do caminho que errava sem ter um ninho na verdura. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, defendendo o tema ansiedade e depressão no mês branco, que é o mês de janeiro, que é o mês de cuidados com a saúde mental. Nós estamos com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, é palestrante, é engenheiro, psicanalista e está aqui com a gente para falar sobre a ansiedade e depressão. Vamos lá. Qual seria o remédio para a cura da ansiedade e depressão, Luiz? Então, vamos lá. De uma forma assim tradicional, é bom a gente ver que você seria interessante buscar psicoterapias e, num caso mais grave, buscar medicamentos ansiolíticos naturalmente prescrito por um psiquiatra, né? Por um médico da área, né? E seria interessante você buscar exercícios físicos regulares e adotar uma dieta mais balanceada e melhorar o seu padrão de sono. Agora, espiritualmente falando, seria interessante você buscar uma serenidade, um estado mais meditativo, um estado de prece, com base em princípios espirituais, né? Buscar uma compreensão de que as aflições, elas são, na verdade, oportunidades na vida. Não são algo em que você deva temer, mas algo que você veio para aprender, que você veio para evoluir espiritualmente, né? E também você buscar se esforçar no ajudar o próximo, porque quando você vai ajudar o próximo, você vê alguém numa situação que está pior do que a sua, você reavalia a sua própria situação, não é? Então isso aí ajuda bastante quando você vai fazer atos de caridade, de amor ao próximo. E no caso da depressão, tradicionalmente também a psicoterapia ajuda bastante, né? Existem também os medicamentos característicos para a depressão, antidepressivos, prescritos naturalmente por um médico da área, né? Da área, e praticar exercícios físicos da mesma forma que a ansiedade, né? E um padrão de vida mais saudável. Agora, com relação ao tratamento mais espiritualizado, trabalhar assim a resignação, sabe? Porque a depressão, ela está olhando coisas que provavelmente você fez no passado. Então, trabalhar assim a resignação diante do quê? Das adversidades da vida, buscar entender causas espirituais das coisas, né? Procurar entender a divindade enquanto um superior e ganhar assim um entendimento de que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? E aí exercer assim também atividades de caridade ajuda bastante no caso da depressão. O problema do depressivo é que ele se esconde, né? Então ele precisa ir saindo aos poucos, fazer uma caminhada e ir buscar aí o apoio espiritual na comunidade que seja dele, no caso nosso, um centro espírita, né? Uma atividade ligada a apoio a comunidades carentes também ajuda. E se envolvendo com as tarefas, porque o depressivo precisa de trabalho, ele precisa trabalhar. Então, a casa espírita que perceber isso, coloque essa pessoa para trabalhar, ajudar na fila do passe, ajudar a dar passe, ajudar em alguma tarefa lá na secretaria, alguma tarefa em que ele possa se sentir útil. Ao sentir-se útil, ajuda muito essa pessoa. Eduardo, nós tivemos casos que tivemos que tratar de pessoas que ficavam trancadas no quarto, não tomava banho e ficava ali, traziam a comida para ele, eu não queria sair do quarto. Uhum. Existem muitos casos assim? Existem. Aliás, alguns dos casos que a gente tratou na psicanálise tinha essa característica. Uhum. Né? Então, isso aí você tem que ir trabalhando aos poucos, não no sentido impositivo, você tem que sair daí. A gente tem que ter um certo respeito para a pessoa, para a dor da pessoa. Então, tudo vai levar um certo tempo. Às vezes, só a presença sua do lado dela, sem falar nada, você está trancado no quarto, deixa eu ficar aqui com você. Você fica ali, você fica fazendo alguma coisa, fica lendo para ela, ou fica junto dela. E aos poucos ela vai se interessando pelo que você está fazendo ali do lado, aos poucos ela vai pedir para ir saindo, para ir tomar um banho, né? Vamos trocar de roupa, vamos abrir um pouquinho a janela. Você vai levando assim bem devagar, tá? Porque esse não é um estado em que você tira de forma abrupta. Não tem como. Ele tem que ir saindo no tempo da pessoa. Tá. Eu pedi autorização para o Piero para falar sobre ele um pouquinho. Rodrigo, põe a câmera ali no Piero para mim, por favor. Aí, Piero estava lá do lado do Rodrigo, eu estou indo para cá. Olha só. Um rapaz jovem, bonitão pra caramba, né? Cheio de moço querendo casar com ele, né? Tô falando sério, né? No humor aqui, mas sério. Um rapaz jovem, bonito, bem sucedido profissionalmente, o Piero é gerente do Banco Brasil, é médium, trabalha direto no Centro Espírita. Tudo isso são características de uma pessoa que está com a saúde lá 100%. E algum tempo atrás, o Piero passou por uma fase depressiva que estava arrasando com ele. Como que a gente pode justificar isso? Como que a gente pode falar, se a gente fala tudo isso? A pessoa é jovem, é bonito, é bem sucedido profissionalmente. Espiritualmente, ele está envolvido o tempo todo ajudando as pessoas. E, de repente, entra numa depressão. Como que é isso, Piero? Você pode falar para a gente, exemplo prático agora? Com certeza. Bom dia a todos mais uma vez. Eu falo assim, né, Jorge? Tudo isso que você falou, né, de ter uma boa condição social, econômica, estar amparado espiritualmente. Família boa, não, tudo, absolutamente. E acho que eu ainda brinco, eu converso muito com a Cris sobre isso, né? Talvez isso tenha retardado o processo. Talvez você não tivesse todo esse amparo, né, essa rede de proteção, né, espiritual, social, talvez o meu processo, né? Na verdade, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, né? Que está muito em voga hoje, né? Que é um quadro, um processo, né, de esgotamento mental. E eu acho que envolve também, claro, físico e espiritual também. Então você entra numa situação em que você não encontra solução para aquele processo, né? Eu passei por diversos tipos de tratamento, de terapia, tudo que vocês possam imaginar, desde cromoterapia, de yoga, fiz cirurgia espiritual, fiz medicação, e tudo que foi possível, né? Pedi muito, né? Fazia evangelho diariamente para pedir um amparo. Eu acho que são duas vertentes, né? Uma, eu acho que eu tive durante todo esse processo, esse amparo espiritual. Foi uma aprovação que eu precisei passar, porque isso me trouxe um processo de profunda reflexão sobre minha vida, sobre valores, sobre a família. E nesse momento a gente enxerga a importância de ter não só essa rede de proteção, né, social, da família, médica, espiritual, e principalmente, né, de ter alguém para estender a mão para a gente, para puxar a gente para cima, porque a gente entra num processo, e é muito tênue, né, quando a gente fala a síndrome de burnout, né, ela pode desencadear para um processo depressivo mais grave, ou para outros, como transtorno de pânico, bipolaridade, enfim, você fica numa condição, né, o seu padrão vibratório cai naturalmente, né, mental, espiritual, então você fica muito mais vulnerável, né, a todo esse tipo de consequência. Mas a importância de ter, da gente se cuidar, de ter esse autocuidado, né? Buscando a saúde mental e espiritual, elas andam lado a lado, de ter esse amparo, essa rede de proteção, e a gente está atento, né? Às vezes aparecem os sinais, né? E a Cris acompanhou esse processo. Eu começava a ficar cansado, eu dormia, não resolvia, tomava energético. Eu cheguei a tomar, eu tomava três comprimidos de termogênico por dia. Era um de manhã, um no almoço e um à tarde. Aí parecia que eu estava tomando chá de camomila. Aí não dormia, pô. Não, eu dormia, eu ficava esgotado o dia inteiro. Parecia assim, não fazia efeito nenhum. E aquilo para mim não fazia sentido. Falei, gente... Aí foi que eu procurei um psiquiatra e ele diagnosticou. Falou, Pedro, você está com síndrome de burnout. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar e vi que realmente fazia todo sentido com o que eu estava passando, aquele processo no trabalho. Sim, sim. Talvez foi um estresse que desencadeou isso em você mais, Pedro? A síndrome de burnout tem várias causas, né? Uhum. Ela, além de sobrecarga de trabalho, tem questões também, né, pessoais ligadas a reconhecimento, a desempenho, o que eles falam que é um dano existencial, né? Isso pode ser causado por diversos motivos. Você pode sofrer um assédio, né, moral ou um trauma no trabalho de qualquer fonte, origem. Isso pode startar esse processo, mas na verdade é um processo longo, né? Você não adoece do dia para a noite, uhum, né? Burnout, ele vai acontecendo ao longo dos meses, e quando você percebe, você já está numa situação assim, já de esgotamento absoluto, que nada resolve. Eu chegava a dormir 12 horas por dia e acordava cansado, como se não tivesse dormido, uma coisa assim inexplicável. E aí foram meses, né, de tratamento, de acompanhamento médico, espiritual. Eu cheguei a fazer duas cirurgias espirituais, né? Inclusive na Framan, né, com o Dr. Oswald, e assim, tudo contribuiu, né, desde a medicação que eu tomei, que a psiquiatra receitou, o tratamento espiritual, o evangelho diário, as terapias todas que eu fiz, né, então acho que tudo colaborou para minha recuperação. Hoje eu me sinto pleno recuperado, mas o recado que eu quero dar para as pessoas nesse Janeiro Ban, cuidem da sua saúde mental e espiritual, tá, e fiquem atentos aos sinais. Começaram a sentir algum sinal diferente de comportamento, de energia, psicológico, psiquiatra, procurem ajuda profissional. Temos aí diversos terapeutas, psiquiatras, psicólogos. Nosso querido amigo aqui, o Luiz, é psicanalista. Eu passo com um psicólogo e um psicanalista, que me ajudaram muito, muito, demais. Então a gente tem que buscar ajuda profissional, tem que acreditar na ciência, na capacidade profissional das pessoas, espiritual também. E é isso aí, gente. É o recado. Cuidem da sua saúde mental, uhum, e física. Deixa eu trazer para o lado de cá agora, para o lado do Maurício aqui, Rodrigo. Vou aproveitar o Maurício também, que ele tem experiência nessa área, mas não é experiência de fazer pelos outros, não. É de fazer por ele, tentar fazer por ele mesmo. O Maurício Tomé é nosso amigo aqui do programa, faz parte do programa aqui. Desde que começou, o Maurício está com a gente, tanto no apoio como também como participante do programa, trazendo muitos temas interessantes para a gente. E a gente sabe, Maurício, que você é uma pessoa, sempre foi um empresário bem-sucedido, né? Mas daqui a pouco também a gente vê que algumas coisas não dão certo, que uma coisa termina uma coisa, começa outra. Aí você também é uma pessoa que você ficou doente, que a aposta era 99% que você não voltava, né? Porque foi 7 cirurgias, uma atrás da outra, coisa maluca, né, que aconteceu com você, né? Você abriu uma empresa, por exemplo, você abriu uma empresa de telecomunicações, né? Como é que é? De telecomunicações, ajudando tanta gente, colocando tanto funcionário para trabalhar, daqui a pouco você leva um tombo também, a gente sabe disso, né? E tem que correr atrás, quer dizer, é uma constante busca de se levantar sempre, o tempo todo. Isso não provoca depressão, não provoca essas coisas, Maurício? Olá, gente, bom dia. Não espera passar por essa hoje. Eu passei por uma situação séria quando eu saí da empresa da Vivo, que prestava serviço para a Vivo. A empresa estava funcionando, mas eu era o fiador da empresa. E, passado um tempo, essa empresa quebrou. E, até hoje, eu respondo por tudo que fizeram lá. Ah, eu passei por uma síndrome, só que foi diferente da do Pietro. A minha foi síndrome de adaptação. Foi um choque assim, muito pesado. E assim, mudou totalmente a minha estrutura financeira, estabilidade. Eu fiquei com zero estabilidade, com mais de 600 pessoas querendo receber pagamento. Do dia para a noite. Assim, eu entrei em parafuso. Porque se eu fosse um estelionatário, se eu fosse um cara que já está acostumado a fazer esse tipo... Porque eu percebi com o tempo, tem gente que passa por situações assim, fazem coisas assim e não se incomodam. Uhum. Eu não, eu fiquei em choque. E eu tive que buscar ajuda psiquiátrica. É uma forma de depressão, a síndrome de adaptação. Eu nunca tinha escutado falar desta. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiz como o Pietro, fui lá olhar no Google, aí eu falei, nossa, parece horóscopo. Parecia horóscopo, é difícil demais, eu tive que entrar com medicamento, fazer terapia, lutar pelo casamento, um monte de coisa. E ser perseverante. E eu também, como o Luiz falou, vou reforçar o que ele falou. E eu tive muita ajuda do Genk, que é a casa onde eu estou já há uns bons anos. É uma casa que para mim, faz um trabalho assim, muito acima da... Grupo Espírita da Nossa Casa, Nossa, né? Casa. Eu sou voluntário lá, faço palestra, enfim. E a turma lá me ajudou muito. Eu dividi com algumas pessoas. A gente foi criando um laço de confiança grande e tudo. E eu passei um bom tempo tendo assistência espiritual lá por conta do que aconteceu. Uhum. E eu sou muito grato a todos. Consegui sair do medicamento. Isso não isenta a gente de continuar buscando fazer terapia. Uhum. Porque isso é, na verdade, terapia tem que ser uma coisa que você tem que fazer o tempo todo. As pessoas não têm que ter medo de fazer terapia, achar que é coisa de louco. Eu escutei muito isso de familiar. Preconceito. Uhum. As pessoas têm preconceito de procurar ajuda para tratar da mente, do espírito. E como a gente é espírita, é claro que a gente sabe que tem o lado, o lado físico, o lado material e o lado espiritual. E eu, não, mais uma vez, né, Jorge? Uhum. Saí correndo atrás de melhorar. Não foi nem a primeira, nem a segunda, não vai ser a última vez que eu vou passar por um problema. Então, a gente tem que aprender a enfrentar os problemas. Fugir que é o problema. Uhum. Aí a depressão, ela aprofunda, né? Ele colocou que é isso, né? A depressão, se a gente fugir do tratamento, fugir de enfrentar, é igual aquela história que a gente dá em escola de aprendizes sobre o Judas. Aula, não sei se é 41 ou 42. O Judas, ele precisava primeiro admitir que era errado. Ele era tão endurecido que ele precisou passar por aquela experiência para poder cair na consciência dele e, através do remorso, começar uma mudança para depois chegar a ser Jonadak, enfim. Uhum. Foi um processo terapêutico também, o Judas, tão inteligente, tão preparado, mas cheio de defeitos, cheio de vícios, não sabia, não achava que era perfeito, um narcisista, talvez, não sei. Até cair mesmo, assim, lá no fundo, para poder se levantar. Acho que tudo é válido. E no caso dele tem que ter muita força mesmo, porque até hoje, todo ano, ficam tocando ele. Malhando ele. Malhando ele ainda, mas né? Mas é isso. Aí é bullying. Eu sou muito grato ao pessoal do Genk, que me ajudou muito. A Casa Espírita, muito boa. Eu estive lá quinta-feira fazendo a palestra. Ah, eu fui na segunda-feira. Dia 26 vou estar lá no Jesus de Nazaré, hein, pessoal? Às 8 horas, falando de hábitos e distrações. Lá na Vila Maria. Isso, é o ciclo de palestras da USE. No começo do ano eu vou estar lá. Fala um pouquinho pra gente do Rafael. do seu, o Rafael é o Rafael Tomé, que é campeão de skate, filho do, do Maurício. O Maurício tem viajado aí pelo mundo junto com o Rafael também. E é mais um, é mais um atleta que a gente tem no Brasil aí para torcer, que é aquele São José dos Campos. É, o Rafael, ele virou o ano e ele subiu para 30º no ranking mundial. Uhum. Então a gente tem o primeiro atleta de São José no skate park, não no... A Pamela foi campeã mundial no street. Uhum. Então o Rafa, ele é o primeiro joseense aí, é, a chegar nesse patamar no skate park, que é a categoria do Pedro Barros, uhum, do Luizinho, é, do Luigi, do Japinha, que todo mundo conhece. O Rafa é, teve um ótimo ano de 2025, fez é, 4 semifinais nas 4 provas do STU, em 2 ele conseguiu pódio. Então, assim, ele já não é mais uma promessa, ele se tornou uma realidade. Uma realidade. Nem por isso ele tem patrocínio ainda. É muito difícil viver do esporte no Brasil. E como ele está competindo pela Itália, ficou ainda mais difícil, porque 95% das empresas, é, quando você oferece, eles pedem a LIF. E a LIF, eu acho que é uma boa política, mas ela se tornou a única política. Isso não está sendo bom. A LIF deveria ser lei de incentivo ao esporte, né, através de incentivo fiscal. Eu creio que a LIF deveria ser mais aplicado para os esportes de base do que para alta performance. Uhum. E o que acontece é que o vôlei, o basquete, os grandes nomes estão todos pendurados em incentivo e não sobra. Uhum. Para a base. Tem um monte de gente em São José boa, não só do skate, que não consegue porque é limitado esse valor. Então, por exemplo, uhum, o time de vôlei aqui tem uma grana alta. É, o basquete, a mesma coisa. O futebol tem. Eles não precisam tanto. Uhum. Então, assim, outros esportes, que, como skate, como atletismo, tem muita gente boa, não tem condição de acessar um dinheiro que permita. O Rafa só chegou nesse ponto porque eu o ajudo financeiramente 100%. Uhum. Não tem outro motivo. E isso significa que a questão financeira está limitando o acesso às pessoas a chegarem. Uhum. O Rafa tem a sorte, ou a gente sabe que não é bem sorte, né? Mas é o fato que eu sou o suporte financeiro dele. E eu fiquei 5 meses fora de casa esse ano de 2025. 5 meses, seu Rui. Por isso que às vezes o senhor me convida para vir aqui, eu não consigo. Eu não consigo ter agenda porque eles mudam. É, por exemplo, ainda não foi divulgado o calendário desse ano. E eu não consigo ter agenda. Eu não consigo ter agenda em centro espírita. Uhum. Aí eu só vou em encaixe. Todo mundo conhece, me chama por encaixe. Ó, faltou alguém, chama o Maurício. Se ele tiver, eu vou. Aí eu vou mesmo. E é essa batalha. Ele está muito bem, viu, Jorge? Uhum. Cresceu bastante também como pessoa. O esporte ajuda muito. O Rafa, ele tem TDAH no nível que é o máximo. Deu lá 82 no grau lá do teste. Ele tem severos problemas de aprendizagem. O skate, ele tem o hiperfoco. Então, assim, o skate hoje, eu até tenho já falado em alguns lugares do meio do skate, falando que o skate é muito mais que esporte, nesse caso é terapia. Uhum. Então, assim, o Rafa, ele estava sendo candidato a um cara depressivo, triste, porque não se achava em nada, o sistema educacional massacrando ele, ele não conseguia ter um atendimento adequado. Não existe, o MEC não tem um programa de atendimento para quem tem TDAH. E como ele é esportista, ele precisava fazer escola à distância, ele estava fazendo escola aqui em São José, uma pessoa da escola denunciou no MEC que ele era um aluno que não assistia aula presencial, ele assistia aula pelo vídeo, e o MEC... o MEC aqui de São José, o delegado do MEC foi lá na escola, mandou tirar o meu filho, falando: ou ele escolhe a escola ou ele escolhe o skate. Se ele não quiser estudar, então ele não vai estudar. Porque tem muita gente que me pergunta: pô, por que o Rafa não está estudando? Por causa do MEC. Uhum. Agora ele vai ter que fazer supletivo à distância, porque ele não consegue nem estar presencial. Uhum. Então são os desafios. O Rafa não é depressivo, porque eu dei apoio. Eu validei ele, coisa que até a minha família me cobra. Fala, que absurdo, como é que pode? Ele não estuda. Como é que vai ser o futuro dele? Eu falei, mas ele já está vivendo uma coisa extraordinária. Uhum. Se hoje, se fosse o corte hoje para a Olimpíada, o Rafa estava classificado para as Olimpíadas de Los Angeles. Uhum. Só que não tem patrocínio. É muito louco, né? E eu vou tirar isso do menino? Uhum. Agora, o que aconteceu em casa? Um acordo entre família, né? O dinheiro que era para estar investindo no imóvel, o tempo que era para a gente estar desfrutando. Eu tenho casa em Ubatuba, eu não vou há um ano e dois, três meses, que eu não vou passar um final de semana. Eu vou vender, porque não estou conseguindo ir. Então, mudou a minha vida. Uhum. Eu abri mão de muito... Inclusive, e quando eu estou em São José, estou lá no Genk. Uhum. Mas, assim, eu sou turista quase lá. A gente faz um esforço tremendo. Então, para quem está ouvindo, se vocês puderem... Não estou falando do Rafa, não. Qualquer pessoa que está buscando um espaço no esporte... Se você puder ajudar... Você vê, o Rodrigo é um cara que está me ajudando. O Rodrigo aqui. Rodrigo, eu passei para ele a situação do Rafa. Ele já encaminhou para pessoas que podem ajudar. Outras tantas, por causa de questão política, da minha posição política no mundo, não ajudam. Porque são pessoas com outro aspecto, podem ajudar e não ajudam. Então, eu passo por isso também. Gente que já veio aqui dar entrevista, que não quer ajudar porque eu sou... bolsonarista, por exemplo. Não, é isso. É verdade. E o pessoal que cuida de lei de incentivo, por exemplo, a empresa que mais patrocina no Brasil é a Caixa. E o Banco do Brasil, o cara do Banco do Brasil que mexe com skate, ele fica postando coisa de política no Instagram. Aí o cara, eu tive que parar de me manifestar pessoalmente para não prejudicar a carreira do meu filho. Então, assim, o Brasil, você vê, eu estive nos Estados Unidos, passei por essa experiência, a gente tem coisas muito boas aqui, mas a gente ainda tem um monte de desafio. O esporte é um canal para tirar as pessoas da depressão. Ele falou, né, o Luiz falou, para fazer caminhada, para você fazer atividade, porque vida é movimento. Se a gente fica parado, cai na depressão, você começa a entrar numa espiral negativa. Você tem que fazer circular o sistema límbico para poder eliminar as impurezas do corpo. O esporte é maravilhoso. Você não precisa ser, como meu filho, uma pessoa que quer um lugar de alta performance. Mas use o esporte como uma das formas de sair também da depressão. Ô, Luiz, o que você poderia falar desses dois casos? O que é CDH? TDAH. TDAH. É transtorno... de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o Maurício, meu filho também tem um grau aí considerável de TDAH. E, bem similar ao que você está falando, o seu filho, ele encontrou uma solução, um caminho, através do esporte. Ele pratica Hapkido e ali ele se encontrou, ele exerce ali atividade, ele está evoluindo na faixa ali, né? Uhum. Já está numa das faixas assim bem avançadas, né? E a gente vai incentivando, porque pai é assim, né? Para você sair de uma faixa para outra, ir para a faixa preta, por exemplo, você gasta ali uns mil e tantos, né? Então você vai incentivando, lá ele encontrou... A companheira dele, né, a Janine, então ali agora, que também tem as suas questões de saúde mental, ou seja, juntos estão construindo uma vida, e é fantástico. A gente precisa incentivar as pessoas nas suas tarefas, nas suas atividades, na casa espírita ou na vida particular, a exercer atividade, a exercer ação, a trabalhar, a fazer algo, mesmo que simples, dar a volta no quarteirão. A gente precisa ter tarefa, precisa ter atividade. E no caso do Piero? O Piero, ele falou do burnout, né? O burnout na psicanálise, ele é uma soma de ansiedade e depressão também, né? Porque você, no trabalho, você tem expectativas. O problema é o grau de expectativas, né? Quando você tem muita expectativa, e aí você começa a ver que a vida ela é cruel mesmo, né? Ainda mais no ambiente corporativo, porque a gente trabalhou como engenheiro no ambiente corporativo, a gente sabe da crueldade que é. É similar àquela crueldade dos adolescentes na escola do ensino médio, lembra? Uhum. Então, você acaba sendo frustrado e, dependendo da queda, da frustração, você entra num estado de burnout, né? Você fica tentando alcançar as exigências, se acumulando, e você não percebe esse acúmulo. Ele vai indo, e você fica tentando ganhar uma similaridade com algumas pessoas, atender às expectativas de outras, até que o seu organismo, tanto o mental quanto o físico, apita. E você queda livre. Não, né? O interessante é que o Piero e a Cris, que está aqui com a gente, têm quase a mesma função no Banco do Brasil. Mas para uns é de um jeito, para outros é de outro jeito. A mente humana não é igual. Nós não somos padrão. Nós podemos ser tudo espírito, mas que vivem experiências diferentes e tem um entendimento da experiência diferente. Não é? O Pierre pode ter situações particulares de vidas passadas, da infância dele, diferentes da Cris. Com certeza. Né? Mas nós estamos aqui para um apoiar o outro. Você vê que como que coloca a Cris perto do Pedro, né? Isso aí é coisa da vida, certo? Sim. E aí um vai apoiando o outro. A gente sempre tem que ter alguém que nos apoie e essa rede, né, que você falou, rede de apoio, né? E que é tanto a médica, quanto a espiritual, quanto a pessoal. É ela que nos ajuda nessa hora, tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto no estresse, quanto, ele falou várias coisas, que o burnout, na verdade, ele é um título para uma somatória dessas coisas, né? A bipolaridade também já é um título que foi colocado, mas na psicanálise é uma somatória dessas coisas, né? A bipolaridade, uma hora você está ansioso, outra hora você está depressivo, não é isso? Eduardo, aí, então... aqui o Paulo Eduardo está perguntando aqui: depressão seria lembranças de fracassos anteriores do espírito, do próprio espírito também? Quer dizer, a gente pode estar trazendo coisas que provoquem isso na gente, está trazendo, por exemplo, você com a experiência também de psicoterapeuta reencarnacionista, que vai buscar esse passado das pessoas muitas vezes. A depressão pode estar sendo desencadeada por uma chave que ligou lá do passado também? Com certeza é, Rui. O Jorge, com certeza é. Por quê? Porque nós somos um todo, nós somos um ser integral. Nós não é porque a gente está aqui, a gente é, eu sou Luiz Eduardo, só. Uhum. Eu sou o Luiz Eduardo, assim como eu sou o João, sou a Maria, de vidas passadas. Nós todos estamos aqui. Lembrança eu não diria, porque lembrança é um estado de consciência do momento, né? Mas eu diria que é uma compulsão, entende? É uma compulsão que vem, que se aglutina na forma de complexos, de coisas que não foram elaboradas em vidas passadas. A gente pode ter feito coisas ali, ou sofrido coisas que a gente não conseguiu entender, não conseguiu significar, dar um símbolo, dar um significado para aquilo em vidas passadas. Às vezes não é na última vida, é... lá atrás, né? Lá atrás, e isso vão se somando, entende? E é como uma bolha de uma água quente, essa bolha sobe, e ela explode dentro da gente, formando assim... E a gente encontra automaticamente um gatilho na vida. A gente, uma coisa que o Piero viveu no banco... qual é o banco? Banco do Brasil. No Banco do Brasil, que a Cris pode ter vivido exatamente a mesma coisa, mas que para ele foi um gatilho, e para ela não. Para ele engatilhou e aquele complexo ganhou força, não como lembrança, é uma coisa inconsciente, mas que gera uma ebulição dentro da pessoa e a pessoa explode dentro, mentalmente dentro de si. Quem trabalha em banco hoje em dia tem grande probabilidade de lembrar quando foi escravo, né? Quando foi, né? Então pode de sentir isso. Com certeza. De sentir isso. É um grande resgate. Mas eu acho que vai um pouco daquilo que eu falei, né? A questão da comparação. E é aquilo, é vivência, né? A gente pode viver as mesmas situações e reagir de outra forma, né? Eu também trato a ansiedade, principalmente. Ele me conhece, ele sabe. Eu sou ligada no 320, não é nem no 200, é 320. Então eu também tenho os meus. Só que são... formas diferentes. O meu caso foi o falecimento do meu pai desencadeou. Desencadeou várias coisas. Então, assim, cada um tem a sua luta interna, que aí as pessoas olham, puxa, né, um cara bonito, é uma pessoa né, que trabalha no banco e tal, e não imagina como que vai ter depressão, como que ela vai ter depressão. Mas a gente não sabe o que a pessoa passa, né? O luto, que são perdas, né? É um fator desencadeante para coisas assim. Aliás, o luto tem uma das fases dele que é uma fase de depressão natural do luto. Todo mundo que tem um luto de uma determinada perda vai passar por esse estado depressivo. Uhum. Pode durar pouco para alguns, pode durar anos para outros, não é? E pode até ter uma repercussão muito grave, a ponto de precisar de apoio da medicina, né? Então, também o luto é uma dessas origens aí possíveis. Tem mais pergunta, Jorge? Não, pergunta aqui agora não, peraí. Deixa eu só falar quem está ligadinho aqui com a gente, a KF Silva, que é ela que mandou a fotografia lá da cidade de Riacho das Almas. Ela tem um programa também lá na cidade dela, lá um programa de rádio, a Cátia. Né? A Vera Barbosa aqui ligadinha, a Deli, que nós falamos aqui, que a Deli ajudou a gente também, mandando uma mensagem aqui para nós, a Vilma Torres. Vilma, você ligou lá para dizer que você quer participar do sorteio da camiseta, pessoal? Porque se ela já ligou, não precisa nem ligar mais, porque já vai ser ela que vai ganhar. Né? Então, pessoal, estamos sorteando a camiseta do programa Vivência Espírita, liga ali para o Tião. Qual que é o nome mesmo, Rodrigo? 39? 3921-3009 DDD12, tá bom? Esse é o do Zap. 3921-3009, fala que você quer participar do sorteio da camiseta, dá o número da sua camiseta que no final nós vamos sortear. Só que aí não tá aparecendo hoje. Telefone. Peraí, agora vai. Tá? Agora isso, vai. Até o final do programa eles conseguem colocar o número ali na tela. 3009. Isso. A Vilma, a Fabiana Kraus aqui também ligadinha. O Ricardo Araújo aqui também, dando os parabéns. A Mônica Quirino também. A escuta empática contribui para que a pessoa faça um movimento interno saudável em direção ao seu viver. Estar ao lado e deixar a pessoa falar, acolher sem julgamento. Isso é muito legal mesmo, né? Importante. A Mônica Vasconcelos aqui, ligadinha aqui com a gente também. A Ângela Lourenço também. A Cláudia Regina Marcondes, a Cláudia lá da tenda, né? Ligada com a gente aqui. Antônia, mais uma vez. No município, a autoridade educacional do ensino fundamental e médio é do Estado... ou do município. O MEC não atua diretamente no município, nem tem representante. Se houver qualquer problema. A Célia Bila também ligadinha aqui com a gente. Antônia. Não, tá falando. Se houver qualquer problema do ensino superior, o caminho é o Conselho Nacional de Educação, CNE, disponível para todos. Na educação infantil, fundamental ou médio, o Conselho Municipal. Ou educacional estadual da educação. Eu acho que é mais ou menos ela está falando alguma coisa do que o Maurício falou, né? Não sei. A escola falou do MEC. Quem falou foi a escola. Eu só reproduzi o que a escola falou, mas, enfim, o que fizeram com meu filho merecia um processo contra o Estado. Porque tiraram ele no mês de outubro da escola. E o sistema educacional não permite que ele tenha a condição dele de atleta e possa ter uma vida profissional. Então, assim, o Estado, esse modelo educacional é uma porcaria. Eu não vou falar, olha, desculpa se a pessoa não gosta do que eu estou falando. É uma droga. meu filho foi tirado do sistema. Porque tem que ser do jeito que o sistema quer, e não do jeito que a pessoa é. Se meu filho fosse nascido nos Estados Unidos, ele estava tendo todo o suporte. Aqui no Brasil, chutaram a bunda dele. Esther, psicanálise, o gatilho espiritual ou diria... Não, o gatilho espiritual, eu diria, pela PR, os gatilhos... O que é PR? Psicoterapia reencarnacionista. Ah, sim, pela psicoterapia, os gatilhos dessa existência afloram devido a situações semelhantes em outra vida. Ela está colocando que outras vidas, um trauma lá do passado que ainda ressoa para a evolução do espírito. É esse mesmo objetivo da psicoterapia reencarnacionista, né? É buscar o problema, ver como é que esse problema foi tratado e o que, que a pessoa veio aqui para resolver. Aliás, viu, Jorge, normalmente não é uma vida, porque isso é um complexo. Então você faz um trabalho, a pessoa traz ali uma das questões de uma existência e ele vai ressignificar aquilo pela psicoterapia, porque não basta fazer a regressão. A regressão ajuda, porque ela sai do inconsciente e vem para o âmbito da consciência, e ela vai saber daquela questão, mas ela precisa ressignificar. Então tem que ter um apoio ali psicoterapêutico para ela entender aquilo agora. Mas nós tivemos muitas vidas e aquilo ali pode ter outras vertentes. Então seria interessante as pessoas que vão buscar esse tratamento para não parar o tratamento. Ah, eu fui lá, fiz uma regressão, ponto. Não é isso. O tratamento, fiz uma regressão e ponto, não existe. Ele não tratou. Ele tem que fazer a psicoterapia, tem que fazer talvez até uma nova, até que ele sinta que aquelas questões desvaneceram na vida dele. Certo. São 10 horas e 13 minutos. Rodrigo, vamos tocar para frente aí, fazer um comercialzinho. Vamos fazer um reclame aí. Faz um reclame aí, depois a gente volta com o Momento Gigavale. Momento Foot Company hoje, junto com o Gigavale. O Maurício foi o pioneiro, quem criou o Momento Foot Company foi a Foot Company, empresa do Maurício. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no Momento Gigavale e o nosso tema de hoje é a melancolia. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra, nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado da alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento, para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza de que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. Esse é o momento de Gavalli. Eduardo, o que você poderia falar dessa mensagem à melancolia? Muito providencial essa mensagem. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Se a gente for pensar assim, lá na época de Kardec, 1850, 60, a palavra ansiedade e depressão não existia, não estava no vocabulário da época. E a palavra que tinha para expressar as mesmas situações, porque as situações existiam, mas a palavra não. Então, as palavras que tinha na época para expressar essas mesmas situações era melancolia. Então, tem lá no Evangelho, fala assim: sabe por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos seus corações e os leva a considerar a vida amarga? Essa é a pergunta que está lá no Evangelho, né? E o que ele vai responder são as mesmas coisas que a gente falou aqui hoje, né? Na verdade, é um desejo intrínseco da felicidade. Porque quando você encarna, você encarna para ter sucesso naquilo que você se propôs para viver na vida encarnada. E esse sucesso é a tal da felicidade. Sim. Né? É você vencer aquelas situações que você se programou. Aí, só que durante a vida, essas situações às vezes se mostram bastante contundente ali e que leva você a se prostrar nessa amargura, né? E acabar caindo aí numa depressão ou na ansiedade, como ele diz, né? Essa situação, ela pode ter graus variados, e é claro, as sensações que a pessoa tem de incapacidade, a sensação assim de perda de interesse pela vida. Aliás, a gente poderia até um outro dia, uma outra pessoa, vir falar sobre essa perda de interesse da vida, que pode levar até a suicídio. Sim. Né? Porque o suicídio já seria aí um ponto alto, né, drama. Né? Nós vamos ter no mês que vem o Daniel Piagno, vem aqui falar sobre a saúde mental, que é lá do CVV, né? Ah, do CVV. Então ele já vai falar disso. Vai ser muito, muito interessante mesmo, né? Porque aí eu dei essa introdução, mas aí sim, pode avançar um pouco mais, né? E a pessoa, ela gera, assim, sabe, uma autoacusação. Ela se acusa como responsável, como culpado, como incapaz, como... E essa autoacusação leva a esse estado de estado mental, da melancolia. Eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Eu estou aqui nessa vida e não estou aguentando. O que que ela precisa? De ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ter alguém ali. Porque sozinho é muito difícil. É difícil, né? Uhum. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento da WS Festas e Embalagens, aniversariantes. Lá dos aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 19, amanhã, Edson Heredi. No dia 21, Adelaide Gomes. Também no dia 21, Débora Valim. No dia 21, também, Thaís Camargo Mazini. No dia 22, Adriana Davoli Arinoso. E no dia 22, Ana Cristina Rio Branco. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. É, aqui quem está aqui comigo, quem faz aniversário hoje é Nadir Paulino, nossa irmã Nadir. Um grande abraço para Nadir mesmo. Opa. Parabéns. Hoje também o Gustavo do Espírito Santo, lá de Santos, filho da Irene, filho do Zé. Um grande abraço para eles. O Gustavo está fazendo 42 anos, né, Rodrigo? Verdade, 42 anos. Mandar um abração lá pro Gustavo, tá ouvindo a gente. Está com saudade dele. Isso. 18 também, programa Vivência Espírita, né? Hoje, fazendo 22 anos. Dia 21, quem faz aniversário é o Aécio César. É, o Aécio faz aniversário dia 21. E dia, a semana que vem é, 8, 7, é dia 25, né? Domingo que vem é dia 25. Mas eu já vou adiantando que dia 26, quem faz aniversário é a Camila Costa. Camila Costa, esposa do Rodrigo, né? Camila Costa. E parece que vai ter uma festa que ela já convidou todos os amigos. Ela chamou você, Rui? Não. Não? E você, Carlinhos? Camila convidou? Ela tá igual o pai dela. Ela faz aniversário. Ela já convidou, que é uma festona, porque ela falou que os amigos ela ia convidar. Então, já tô avisando antes que é para poder o pessoal se preparar para o RT, né? Porque a festa geralmente pode ser que seja no dia 25 mesmo, seja domingo que vem. Pelo menos, né? Então, já tô avisando, já tô falando que dia 26 é aniversário dela. E provavelmente a festa deve ser dia 25, né? Ah, com certeza, sempre é assim, né? Então é... E também tem hoje aniversário do Yuri, que é o irmão do Piero. É aniversário hoje também, né, Piero? Legal. Acho que a gente tá quarentando hoje, meu irmão. Mais aniversariante aí não, né? O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, paz e alegria nos seus corações, hoje e sempre, com vocês, com a família e tudo. E, ó, vamos lá pro sorteio da camiseta, então? Vamos. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Que sempre apoia a gente aqui também, né? É, e hoje a gente vai sortear a camiseta, né? É, deixa eu pegar aqui, enquanto isso. Nossa senhora, bastante gente participou, hein? Uhum. Bastante gente participou. Vou colocar aqui todo mundo, ó. Semana que vem a gente sorteia a outra, tá bom? Vou colocar aqui os nomes. Tinha que ter feito isso antes, mas já a gente já faz. É uma só, né? É. Uma só. A gente já sortear aqui. É, adicionar aqui, colocar aí atrás, vamos lá. Sorteador. Então, bastante gente aí participou, olha só. Deixa eu só tirar a última vez, que senão vai dar pra ninguém aqui. É, colocar aqui. Ó, a Vilma Torres é o último nome que tá lá. Olha lá. Vamos ver. Então, vamos lá, rufe os tambores. Então, quem ganhou a camiseta foi Barbosa. Quem Barbosa? Quem foi o Barbosa? É o Barbosa da Framan? Acho que é. É da Framan? É o Barbosa da Framan. É? O Barbosa que ganhou, o Barbosa da Framan. Confirmado. Oswaldo Barbosa, porque eu pensei que o Barbosa desencarnado. Não, desencarnado não estamos aceitando ligações deles, não. Não está aceitando ligações para. Só mentalizações, pra... ligações não. Vai que deixa o cara liga de lá para cá para nós, a gente atende e fala, estou esperando você aqui daqui a pouco. Para levar a camiseta para ele. Eu fui na velória de um amigo meu. Aqui? E a mulher dele havia falecido 18 anos. Eu cheguei lá, fui dar uns cumprimentos para a filha. Ela falou, você sabe o que minha mãe deve estar falando para meu pai? Demorou, hein? então precisa tomar cuidado, né? Não, às vezes também pode ser pode falar demorou, mas também falar demorou demais, eu já arrumei outro aqui já. Já pensou? Né? Não sei se vocês viram não sei se vocês viram a mensagem do Ari Rangel, né? Eu tô sentindo falta do Ari Rangel. Eu vi. Li. Então já leu. Então tá bom. Uhum. Olha só. Barbosa, então nós não vamos entregar a camisa lá na Casa do Caminho, não. Você dá um, como é que faz, Rui, pro Barbosa? Não, quem vai encontrar com ele? Eu não sei, tem alguém que vai lá na casa Barbosa, lá no Framan? E é o M. Então a gente deixa na Casa do Caminho mesmo. Pode deixar que eu levo. Ah, o Carlinho falou que leva. Pronto. Tá bom? Carlinho leva. O perigoso aqui de levar é o Rodrigo, que aí só vai chegar. Ano que vem chega. Se eu for levar, ele vai ficar 5 anos sem receber. M. Se eu for levar, vai ficar aí 5 anos aqui. É que nem em Uberaba lá com a Yolanda, né? Aproveitando falando de Uberaba, a Yolanda já pediu aqui pra gente falar que a gente tá organizando, né? Uma caravana, né? Aproveitar esses 22 anos de Vivência Espírita, a gente vai fazer a primeira caravana aqui do Vivência Espírita para Uberaba, tá? Então, essa semana, fique ligado conosco, entre no Zap, se você tiver interesse de ir, se é daqui de São José dos Campos, se tiver interesse, entre aqui no Zap do grupo Vivência Espírita, que durante a semana a gente vai divulgar o roteiro, vai divulgar os dias certinho, mas vai ser durante os Corpus Christi ali. Corpus Christi é em abril, né? Depois, 45 dias depois do carnaval. Carnaval é dia 17 de fevereiro, terça-feira. Vai ser no Corpus Christi? A gente vai ser no Corpus Christi, né? A caravana do Vivência Espírita, tá? É uma caravana que a gente vai fazer sem fins lucrativos. Tá, então a gente já está em coordenação com a Yolanda para fazer essa caravana. Então a gente vai lá visitar o Bacelli, vai visitar lá a memória também do Chico, as casas, a nova casa de memória do Chico Xavier, vai passar lá no Mané, em Conquista. Tá? Então vamos passar em Sacramentos, vamos passar também na Fazenda Santa Maria. Ah, então quem quiser buscar cartas psicografadas, tem bastante gente que pergunta aqui, tem gente perguntando na Fernanda, na casa da Fernanda, mas que quiser também buscar cartas psicografadas lá, a gente vai passar no trabalho de cartas psicografadas do Bacelli, que hoje, na minha opinião, é um dos maiores médios que faz também esse tipo de trabalho, né? De cartas consoladoras, né? Respeitado e também que a gente confia, né? Há muitos anos. É o principal médium que nós temos no Brasil depois do Chico Xavier, de cartas consoladoras, é o Carlos Bacelli, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai organizar essa caravana justamente para poder, em homenagem a esses 22 anos do Vivência Espírita. Será a primeira caravana do Vivência Espírita que a gente está coordenando com a Yolanda. A Yolanda sempre fez essas caravanas também. Aqui hoje ela mora lá em Uberaba e a gente vai divulgar essa semana para vocês, tá bom? Então fiquem ligados aí no grupo do Vivência Espírita. Entra aí, quem não tá, zap.vivenciaespirita.org, que a gente vai divulgar essa semana mais informações para vocês, tá bom? Vamos lá então dar continuidade. A gente tem agora a hora da dica, né? Hora da dica. Opa! Então a gente pede aí pro Luiz trazer uma dica pra gente, pros nossos ouvintes. Vamos lá, então. A minha dica é esta: o livro Ansiedade, Pânico e Depressão, do nosso irmão José Luiz Condotta. Ele é espírita, ele foi espírita, né? Ele faleceu em 2018, e lá de Sorocaba, da área de Sorocaba, era palestrante, psiquiatra, e escreveu esse livro. Esse livro eu indico pelo seguinte, porque ele tem a parte médica relacionada a esses transtornos, e ele explica ali o corpo, a alma, etc., e tem a parte espiritual, porque ele, sendo espírita também, ele traz essa parte espiritual e junta isso de uma forma muito interessante. Por isso eu recomendo essa leitura, né, do livro do Condotta. Peraí aqui, ó. Vocês estão causando confusão aqui. Tá aqui pra mim, ó. Pronto, tá aí, ó. Tá aí. Eu vou colocar o link aqui, não precisa. Não tem problema, não. Eu vou colocar o link aqui, pode continuar. Vou colocar o link aqui pra vocês. Você vai ser caravana, vai ser ele na frente do ar, né? É, o Corpus Christi. Não, peraí. É abril. Não, isso vai ser antes. Sem imagem. Deixa eu ver aqui como é que é. Pronto, já coloquei o link aqui pra vocês no WhatsApp, tá? E vou colocar um link também pra, na descrição do livro indicado aqui na hora da dica pra vocês, tá? Quinta-feira, 4 de junho. Ah, é 4. Sabia que era 4, é junho. Isso aí. Junho. Isso. É junho, né? É verdade. Então fique ligado conosco, né? Tá aqui o link já do livro, Ansiedade, Pânico e Depressão. Já coloquei aqui no WhatsApp para vocês. Então, se vocês não estão no WhatsApp, entra aí, participe conosco, né? E agora eu vou colocar a imagem também criada pela inteligência artificial. A imagem aí criada. Olá. Então tá aí, eu não coloquei ainda no Instagram, mas a gente vai colocar no Instagram também, do Vivência, tá? Então a imagem que a inteligência artificial criou aí, não sei o que, que você acha. Eu acho muito interessante, né? A nossa mente ali com estas flores, essa imagem nos sugere uma busca um pouco mais saudável, mais refrescante, do entendimento do dia a dia da nossa vida, né? Que um jardim florido nos remete, nos traz, né? Então, e para que essa expressão possa se fazer na nossa voz, ali tem aquela mandala na garganta da pessoa. Parece, acho que, um universo, né? Um cosmo, né? Olha que interessante. Mas parece também. Uma mandala ali, nos remetendo força, né? Assim, para que a gente possa ter um entendimento, uma expressão melhor, com mais entendimento do que nós somos de verdade, enquanto alma, enquanto espírito, que vive aí uma expressão apenas nessa existência. Legal. E o Janeiro Branco, né? Também, né? Isso que eu acho que é interessante. Uhum. Também. Vamos lá. Vamos dar continuidade? Vocês querem dar continuidade ou já vai pro... Como é que a gente vai fazer? Tinha uma pergunta? Não, não tem mais perguntas. Só a moça aqui que está perguntando, Carlinho, a Ampamãe. Parabéns pelos 22 anos de informação, carinho e muitas instruções. Gostaria de saber onde posso encontrar um PR, né? Um psicoterapeuta reencarnacionista para consultar. Passei e passo. Ela falou, passou e passo apenas cuidando de entes que amo. Você passa. Eu dei o telefone do Eduardo e o telefone da Daniela. Ah, você colocou onde? Tá aqui, ó. Olha lá. Ah, tá. Você pode ligar para Daniela Pereira, PR, telefone 997-303-3778 e Luiz Eduardo Ribeiro, 988-00-7380, que é o entrevistado de hoje. Você colocou no YouTube? Coloquei aqui no YouTube. O meu não apareceu aqui, até agora. Logo em seguida dela. Mas quer deixar o seu contato também? Deixa eu entrar de novo. Não vai. O nosso contato é para a área de tratamento seria 12-93085-1186. E na área da mediunidade você trabalha no Divino Mestre que dia? No Divino Mestre a gente trabalha vários dias. Se a gente tem reunião mediúnica na terça, reunião mediúnica no sábado de manhã. Nós orientamos o curso de mediunidade, estudo e prática aos sábados, às 17 horas. E atuamos também na assistência espiritual, quintas e sextas, que é através de cirurgia espiritual, como o Piero aqui falou, né, onde tem ali os médiuns, né, e os médicos espirituais. A gente vai ajudando diversas pessoas com problemas graves, né? E assim a gente vai trabalhando. Tem uma pergunta aqui também, deixa eu pôr aqui para você. O Luiz, eu não sei se você já fez a pergunta do Luiz Henrique, lá de Aracaju. Fez ou não? Não. Tá. Ele fala aqui, né, lá da caravana da Fraternidade Aracaju, né, ele também faz a caravana lá para Uberaba, para a terra de Chico Xavier. Manda bom dia aqui, Jorge, Rui, né, e todos que participam, e participa também a fundação desse portal de luz, levando todo tipo de conhecimento elevado a todos. Estarei sempre aqui aos domingos com vocês, bebendo desse alimento espiritual que vem dos céus. E parabéns por terem chegado aos 22 anos com muita fé, trabalho, união e amor. E que tenham muitos e muitos anos de trabalho, abrindo essa porta na busca do próprio conhecimento da verdade. E aí ele pergunta, tá, é um prazer estar ouvindo, né, aprendendo lições, e ele pergunta, a pessoa quando tem a depressão, ansiedade e o pânico, qual o momento em que cada um atua? E quando os três sintomas se juntam em alguns momentos, e o que pode ocorrer no comportamento dessa pessoa? Qual o momento, talvez, que cada Bom, você tem bipolaridade, que aonde você faz assim, você intercambia, né? Existe um momento em que você está com ansiedade muito forte, existe um outro momento em que você está com uma depressão muito forte, que pode durar assim semanas, cada um. Eles não ficam simultâneos, vamos dizer assim, né? Existe esse problema também, burnout, como disse aqui o Piero, e tem outras questões, outros transtornos, onde a ansiedade e depressão ficam juntos ali. Mas geralmente ou é um ou é outro. O estado depressivo é quando você está se fechando para dentro. O estado ansioso é quando você está com um medo extremo de algo que às vezes não existe, ou se existe você exacerbou isso aí, você cresceu na sua mente, né? E então são um pouco diferentes, vamos dizer assim. O pânico, como ele citou, já é uma resultante aí de uma ansiedade tão forte, um medo tão forte, que você acredita que não vai ter condições, você então entra em surto. E esse surto, o surto do pânico, até eu escrevi aqui o que acontece com a pessoa. Espera aí. Ela fica com uma tensão muscular muito forte, ela tem taquicardia, falta de ar, tem alguns casos de suor, sudorese, né? Sensação de morte iminente, a pessoa acha que vai morrer, tremores. Ela tem estado de insônia, não consegue dormir, e um medo assim desproporcional. Tá. Já a depressão, o quadro dele é mais assim, é um desânimo profundo, é uma perda de interesse por tudo, né? Principalmente coisas que você tinha interesse antes, você não tem mais. É uma incapacidade de se sentir feliz. É um isolamento, perda de apetite em muitos casos. Autodesvalorização, uma apatia. A vontade de morrer. distúrbios de sono também, e várias dores pelo corpo. Esses são, assim, sintomas, né? A psicanálise não trata esses sintomas. O que a psicanálise vai ajudar a pessoa é encarar a causa, raiz, a origem disso, assim como a psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista, ela tem um caso muito interessante, né, Carlinhos? A pessoa, às vezes, ela não precisa ela ir lá e fazer a expansão da consciência ela mesma, né? Nós podemos pedir para uma outra pessoa que faz uma espécie de canalização com a inconsciência dela. Ela traz essa inconsciência, porque nós nos conectamos uns com os outros o tempo todo. Então, essa pessoa vai criar essa conexão, vai trazer. E, ao trazer mesmo essa terceira pessoa para o mundo da consciência, a outra sente isso. Mesmo ela ali, fechada no quartinho dela. E tanto é que a gente faz esse tipo de tratamento com autistas. Aquele autista extremo que nem verbaliza, né, que vive em surtos constantes, ele não tem como você fazer a expansão de consciência com ele. Então você faz, às vezes, com a mãe ou com uma pessoa que possa te ajudar. E ela canaliza essa mente e traz esse estado de consciência que está ali afligindo, que vem de outras existências, e vindo para o mundo consciente, ele já se sente esse alívio, né? E é muito interessante esse tratamento, principalmente do autista, se a gente puder vir aqui falar só sobre isso, né? Porque a gente já tratou alguns casos, e o Dr. Mauro Kuitko, lá da PR, da Psicoterapia Reencarnacionista, está tratando centenas de casos. Então a gente poderia tratar só disso aí, que isso aí já é fantástico o resultado que traz. Bacana. Carlinho, tem uma pergunta aí? Tem. O Ivo Luiz de Oliveira pergunta: gostaria de perguntar ao Jorge se eu e a minha esposa Isabel podemos ir nessa excursão para Uberaba? É, só para lembrar, o Ivo, ele é concunhado do Luiz, né? Isso. O Ivo concunhado do Luiz. Ivo, a gente só, para levar você, a gente tem que tomar outras providências. Então, Rodrigo, por favor, um crachá bem grande com o endereço do hotel onde a gente está hospedado, para colocar, só um crachá tá bom, para colocar no Ivo. Tá bom? Porque a primeira vez que ele foi... Olha que é o Jorge falando, não sou eu. Ele se perdeu lá em Uberaba. Ficamos umas 2 horas para achar ele em Uberaba, perdido, andando para cima e para baixo, porque ele foi no caixa eletrônico. E a coitada da Isabel, desesperada, achando que o marido dela tinha sido sequestrado, né? Porque, né? Ela chorando dentro do ônibus, que o marido tinha sido sequestrado. E o ônibus todinho saiu para procurar o Ivo. Depois que achamos ele, ainda ficou mais 2 horas para o resto do pessoal voltar, né? Então, não teve almoço, não teve nada disso. Ô Jorge, esse crachá é bom que coloque assim, uh-huh, algum sistema de GPS. Magnético. Porque ele perdeu lá na França. Uh-huh. Quando a Isabel e o Ivo foram lá para a França para visitar a minha sobrinha, a filha deles, a Juliana, ele se perdeu na França. Imagine, tudo nossa, bem, se perder em Uberaba é uma coisa. Se perder lá na França, lá já é outra coisa. O Ivo. É? O Ivo, meu. O Ivo? É. Então, Uberaba, você precisa ver. Nossa Senhora, deu até dó da Isabel, coitada. A gente vai... Né? Eu não sei se ela estava chorando mesmo de verdade ou se era de felicidade. Né? Mas, coitada, ficou desesperada e agora ele quer ir de novo. Eu acho que então, a gente precisa prepara. Fazer um outro programa aqui, uhum, só sobre as histórias lá. Mas, das viagens, uhum, que a gente faz para Uberaba, uhum, né? As viagens de caravana. Viagens, uhum, para Uberaba. E a gente tinha feito um programa com o Helder, né? Uhum. Né? As caravanas, né? Lembra? Uhum. Lá na Piratininga. O Helder foi sucesso. Foi legal, né, pra caramba. Você agora, o seu Mendonça, era o cara que mais falava de Uberaba, contava tudo. É. Aí nós chamamos ele para fazer esse programa. Quando chegou aqui, aí nós falamos: seu Mendonça, conta uma história pra gente legal de Uberaba e tal. Ele falou: então, um dia nós fomos pra Uberaba, a mulher desmaiou no meio do caminho. Eu falei: essa história? Ele travou, coitado, travou, não conseguia contar história nenhuma. Ele falava tanto, chegou aqui no programa, ele travou, ele não conseguia contar nada. É? E falando nisso, a Leia deve estar aqui no Brasil, né? Ela, uhum, falou que ia estar aqui no Brasil, que é filha do seu Mendonça, né? Uhum. E uma das histórias legais, né, que eu acho que a gente pode fazer esse programa, foi quando ela foi, tava montando o Maria João de Deus, né? Ela chegou lá na fila, falou pro Chico que queria lançar um livro para ajudar a comprar lá os bancos, né, e montar o Centro Espírita. E aí o produtor do Roberto Carlos tava na fila, ligou lá pro Roberto Carlos e voltou e falou: não, o Roberto Carlos já falou que vai bancar os bancos. Vai. vai pagar os bancos lá do Centro Espírita lá. É, os bancos do Maria João de Deus, que tem até hoje lá, é. Parece banco de igreja, um bancão bonito, foi doado. Foi doado pelo Roberto Carlos. O inclusive, Elvis falava da assinatura dele no cheque. Inclusive, ele pagou também a produção dos livros. Dos livros dela. Cadeirante lá, o. É. O... Como é que não, o Jerônimo. Jerônimo. Jerônimo que tinha amizade com o Roberto Carlos e pediu. É. E aí a Leia, tem um programa aqui que a gente fez especial de Natal, ela, a mãe dela, teve lá, foi, ele pediu para conhecer elas também, então teve na casa dele lá em Rio de Janeiro, conhecendo ele também. E no final ele bancou também o livro dela, que ela publicou também para ajudar a fundar lá, para ajudar a montar o Maria João de Deus. Então tem muitas histórias, né, que a gente podia fazer um programa só para contar essas histórias aí. Uhum, legal. E só comentando aqui também a participação do pessoal. Tinha parado o Irami, né, do WhatsApp. O Osvaldo Barbosa entrou também, mandando bom dia, Vivência Espírita, né, a família Vivenciana, dando parabéns aos 22 anos. A Sheila Campos, mãe da Cris. Né, também dando parabéns. A Luciana Adrioli, também deixando aqui o parabéns para o Vivência Espírita. O Marcos Gaio Gama, que escuta a gente desde há muito tempo, né, fala aqui também parabéns à equipe do Vivência Espírita por mais um ano de trabalho, que Jesus abençoe mais um ano pela frente. E ele falou que estava com saudade também dos 5 programas. Achou que ia fazer os 5 programas aí do Maurício. Né? Maurício, a gente tá. Agora, então, com esse negócio dele não ter agenda, aí tá complicado, viu? Porque você sabe que o Maurício vem aqui, ele começa a falar num assunto, não chega nem num terço. Então a gente tem que trazer ele de novo. Ele sem agenda agora vai ficar devendo. Não vai ser mais assim série. Vai ser aquelas trilogias de filme, né, Rodrigo? Um agora esse ano, chega no ano que vem ele complementa, chega no outro ano ele vem e complementa o resto. Não, e eu fiquei caçando o Maurício aí para ele vir no meu programa, né? Agora ele me ligou dizendo, olha, dia 18 ou dia 25 eu posso estar no programa. Vai, já temos gente que vem no programa, né? Mas tudo bem, bem aí que nós abrimos um espaço para ele. Foi o que aconteceu hoje aí, né? Legal. A agenda dele é muito... Não, a gente tem que olhar a agenda dele quando ele está por aqui, aí a gente... Chama ele. A Cláudia também entrou aqui, parabéns, que venham mais 22 anos, mais 22 anos. A Mari manda bom dia aqui pelo WhatsApp. A Cleide Bessa também, que falou que queria a camiseta. A Carmen Mírio também entrou aqui, parabéns ao programa Vem Espírita, que traz tanta informação e luz a todos. Parabéns, Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos, vocês são incríveis, eterna gratidão a vocês. A Ana Paula manda parabéns aqui também. A Luciana, como eu já comentei. A Cleide Bessa, eu já tinha falado. A Miriam. A Márcia Ramos, lá do Jefa, também mandou mensagem. O Rafael, lá do que apoia a gente, também queria participar aqui da camiseta. Rosângela Menezes, de São Paulo, capital. Diz que ama a gente aqui também. A Arleide Moreira mandou mensagem, a Jaqueline Rodrigues, a Nancy, mandando aqui bom dia aos vencianos, a Rosângela Menezes, a Nancy, a Roseane Tavares, Vanessa Miura, João Ramalho, a Kátia, que já tinha comentado, né, a Olivia, Maria Olivia, a Elza Yoshi, a Elza que sempre também escuta a gente, manda parabéns ao programa Vivência Espírita, que Deus abençoe sempre, para que vocês todos continuem fazendo o melhor sempre. E a Elza é uma colaboradora anônima do programa Vivência Espírita. Isso, anônima. Levanta, não pode falar, Levando esclarecimento e conhecimento a todos os ouvintes, tirando o véu da ignorância espiritual de muitos de nós, em todos os rincões deste planeta, aos chamados espíritos humanos encarnados e outros. A Maria Inês Bertolo, a Irene, Espírito Santo, que a gente já tinha comentado, mandar um abração lá de novo para o Gustavo. A Gislaine tinha aqui pedido para participar do sorteio. A Laine, a Alessandra Martins, que sempre está aqui com a gente. A Tônia Varoto, né? Não precisa... O Manuel também sempre participa conosco. A Marli, a Mônica, muita gente participando. A Valéria Trezão, lá do Rio de Janeiro, também ligadinha sempre. O Ed Moreno aqui participando conosco. O Daniel. Então, a Ludbeck, que é a Fernanda, né? Filha da a Fernanda Vilhena, né? também sempre participa aqui também. A gente tem saudade da mãe dela, da Regina, né? Então ela fala: parabéns para vocês, tantos anos nos trazendo conteúdo de qualidade, pessoas tão queridas, obrigado pela amizade e carinho que sempre tiveram com minha mãe e comigo. Isso vale ouro para mim, gratidão. Muito sucesso, que Deus continue abençoando todos vocês, com todo o meu carinho e a memória da minha mãe Regina. Obrigado, Fernanda. A Regiane também entrou aqui. Parabéns e muito sucesso para vocês. Que Deus te abençoe sempre. Hoje o Centro Espírita que eu frequento também faz aniversário, 84 anos, União Espírita de Piracicaba. Olha só que legal. A Regiane aqui mandando mensagem para a gente. Para finalizar aqui, o Sugai já tinha falado, o Maurício, né? A Vanessa Miura mandou aqui também. A Cíntia Carucci, parabéns e muitos anos de vida para que muitas pessoas possam ser beneficiadas com o ensinamento cristão espírita. E é isso, obrigado pela participação de todos vocês. A Jaqueline disse que comprei, achou no Sebo Online. Eu deixei o link aqui também da Amazon, desse livro, tá? Então vocês podem colocar, se vocês comprarem pela Amazon, ajuda o programa Vivência Espírita também. Então, agradeço muito a indicação, porque tenho esposa e filho de 26 anos, ambos com bipolaridade, gosto muito de estudar o tema para ajudá-lo de melhor forma, e o programa foi muito esclarecedor. Gratidão sempre, moro em Araguari, Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Deixo aqui também o resultado da enquete para vocês. Quem entrou aqui e participou conosco, respondeu aquela enquete, a gente já pede também para o Luiz comentar. Foram 104 votos. Você considera que cuidar da saúde mental é tão especial quanto fazer caridade? E 100% falou que sim. Era para mim ter colocado não, só para contrariar. Então, vou encerrar a enquete aqui, depois o Luiz comenta para a gente o que ele acha dessa enquete também. E lá atrás, lá no início, a gente colocou também no WhatsApp, 100% também falou sim. Então, obrigado pela participação e gratidão também por estar aqui, poder trabalhar, poder servir ao nosso Mestre Jesus e ao projeto que é a Doutrina Espírita, né? Um dos projetos do nosso Mestre Jesus. E a gente aqui na Lida, levando conhecimento para todos vocês e aprendendo muito também. Quer falar também, Cris? Só agradecer mais uma vez e uma boa semana a todos. Carlinhos? Piero primeiro. Piero? Primeiro dando pausa. Alô? Lá. Desculpa. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo ainda mais sobre a doutrina nesse assunto tão importante para esse início de ano, né? Começar um ano aí pensando também em construir aí novas diretrizes para as nossas vidas, e a saúde mental, o bem-estar espiritual tem que estar bem alinhados e planejados para a gente ter um ano aí próspero. E um excelente domingo a todos. Muito obrigado. Obrigado, Piero. Obrigado, Cris. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Eduardo. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, Maurício Tomé, pela sua presença maravilhosa hoje. Obrigado, família Vivenciana, pelo carinho, por essa força espiritual que emana para todos nós aqui da rádio, para que esse programa possa atingir esses objetivos espirituais que precisamos. E mais uns 22 anos pela frente aí para poder continuar divulgando esse evangelho vivo de Jesus. Um ótimo domingo a todos. Em família, que família é a base da sociedade, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, para que a presença de Jesus seja constante no coração de cada um de nós. Deus abençoe, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós também vamos agradecendo a participação de todos, com suas perguntas, com suas colocações. Por favor, divulguem aí o nosso programa, compartilhem, dê um like aí, mesmo sendo agora, né? Para ajudar a gente a manter o programa Vivência Espírita no ar, como sempre. Vamos agradecendo, falando aqui a mensagem do dia 18, né? Dia 18 de janeiro, do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. e diz o seguinte: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No livro A Caminho da Luz, capítulo 25, O Evangelho e o Futuro. Rui, quem nós teremos na próxima semana, então, né? Na próxima semana nós teremos aqui nossa querida amiga Antônia Varotto, que vai falar da importância da Revista Espírita para nós. Eu quero aproveitar esses momentos de 22 anos aqui, viu, Jorge, para agradecer a todos aqueles que passaram aqui conosco, nos ajudando como voluntário em todo esse tempo, e também aos nossos queridos amigos que patrocinam o nosso programa, né? Que eles não estão visando lucro, estão visando simplesmente a divulgação da nossa doutrina. Nós divulgamos aqui assuntos dos mais variados, e se a pessoa quiser conhecer realmente a doutrina espírita, ela procure um centro espírita. E é só acessar aqui no Vivência Espírita que nós teremos a relação de todas as casas de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, né, Rodrigo? Para que as pessoas possam procurar as casas espíritas para aprender essas coisas maravilhosas que a doutrina espírita nos traz. Isso aí, vivenciaespirita.org. Hein? Vivenciaespirita.org. .org. Então nós queremos agradecer o Luiz Eduardo, que foi prontamente atendeu ao nosso convite para vir aqui no nosso programa. E nós gostaríamos que ele fizesse suas considerações finais e fizesse também a prece de encerramento dessa nossa data comemorativa de 22 anos no dia de hoje. Não, eu agradeço muito essa oportunidade. Você citou aí, Rui, da relação de centros espíritas, e então é importante a gente até ressaltar um desses centros espíritas, que é o Centro Espírita Amor e Caridade Jacob, que está fazendo este ano 100 anos. Em agosto, e, né? Em agosto, esse é o ano do centenário da doutrina espírita em São José dos Campos, porque ele é o centro mais velho de São José dos Campos, fazendo 100 anos. Então, isso não é uma comemoração só do Centro Espírita Amor e Caridade Jacob, mas é uma comemoração da comunidade espírita da cidade. Então, é bom a gente lembrar disso. A USE está programando um evento, um congresso, que vai ser, acredito, gratuito, né? E gostaria de citar, assim, o Maurício falou que ele vai fazer a palestra de hábitos e distrações pela USE, não é? Então eu também estou nessa, viu, Maurício? Eu vou fazer no dia 2 de fevereiro, no Centro Espírita Amor e Caridade, em Santana. A USE, ela dá o mesmo tema e coloca vários expositores. Então seria interessante se as pessoas fossem em todos eles, porque vão ser abordagens, com certeza, peculiares, diferentes, não é? E sobre a gente estar aqui hoje, eu estou muito agradecido, porque 22 anos é uma marca considerável, e que possa essa marca crescer sempre, e que a gente possa estar colaborando aí muitas outras vezes, né? Agradeço porque a gente vem aqui várias vezes, né? Às vezes mais de uma vez no ano, né? E que possamos vir outras vezes, sempre colaborando por esse time, pela comunidade espírita, e com muita gratidão. Vamos então encerrar, Antes de encerrar também, queria que você comentasse a enquete, né? A enquete, verdade. Eu repito ela aqui para você, mas eu queria também agradecer a espiritualidade que apoia aqui o programa, né? Então a gente fala bastante, né? Mas além de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, pela oportunidade da gente poder trabalhar na sua seara, mas também os espíritos que sempre estão aqui presentes conosco. A gente tem o Helder, tem o Dodô, tem o Allan Kambrek, que sempre está aqui presente, o Dr. Ivan Souza Lopes, que participativamente aqui do programa Vivência Espírita também e todo o espiritismo na região. Tem mais gente aí, o Aloysio também, Petit, não sei se o Jorge consegue recordar mais, e claro, todos os nossos irmãos que passaram por aqui, que a gente sente a presença também, o Sérgio, seu Mendonça, né? Seu Mendonça e outros, e outros espíritos que nos apoiam aqui também, né? É isso que eu queria pontuar também, e porque se não fossem eles, a gente não daria conta de tocar isso aqui, não. Ô Rodrigo, só uma correção bem grave aqui para nós, né? Eu esqueci de colocar o nome do Everaldo aqui na hora que eu falei, que o Everaldo também vinha atender os telefones lá desde a Rádio Bandeirantes. Ele só parou de vir pro programa e depois também fazia o programa junto com a gente, também na mesa, né? Junto com a gente também. O cara mais otimista que eu já vi na minha vida, né, Rui? Para ele era tudo maravilhoso. Filipe também. Ele estava com a pendura desgraçada. E a vida, como é que tá? Maravilhosa. Filipe Carmona também. Né? Filipe Carmona. E se não fosse o Everaldo, a gente não teria essa mesa aqui decente. Teve também, né? O Sadoc também teve, né? E a gente não teve essa. Com a gente aqui, né? A gente não teria essa mesa de som aqui profissional da Yamaha, que a qualidade de som que vocês escutam aqui, né, dessa mesa de som foi também doação dele, de forma anônima, né? Agora já partiu para a parte espiritual, já está tudo sabendo. E o nosso querido Maurício aí que nos ajudou muito, né? Também. Então a gente, quem está assistindo pela primeira vez, esse é o estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Esse estúdio Chico Xavier foi construído pelos nossos ouvintes, né? E amigos, né, que doaram. A gente fez um financiamento coletivo. Se não fossem eles também, a gente não teria aqui o estúdio. Talvez a gente nem estaria aqui, porque foi na sequência, foi em 2019, setembro, que a gente inaugurou. Então, em setembro desse ano, deve fazer 7 anos, né, de programa, 7 ou 8. 7 anos. E a gente agradece também a todos vocês, vivencianos, que possibilitaram a gente estar aqui, porque veio a pandemia logo na sequência, em setembro de 2019. 2020 veio a pandemia, a rádio fechou, a rádio que a gente estava. Se a gente não tivesse esse estúdio, a gente também, talvez o programa não estaria aqui também, né? Aí o Osmar, né? Sua sogra, seu sogro, né? Sim. Graças a eles, o estúdio aqui. Que patrocínio, é o patrocínio, né? Também desse estúdio, mas a gente agradece aqui a toda a espiritualidade amiga do programa Vence Espírita, nossos tutores, nossos mentores, que empurra a gente para frente, a nossa imperfeição e possibilita a gente trabalhar. Quer falar? Então, está sobre a enquete? Sim. Quer que eu repita? Repete, por favor. Aqui foi: você considera que cuidar da saúde mental é tão espiritual quanto fazer caridade? Então, fazer caridade, não, com certeza é espiritual, ambos, né? Mas fazer caridade é importante para cuidar da saúde mental. É bom lembrar disso. E outras coisas, né? Eu gostaria, assim, você é um evento aqui comemorativo, e você citou vários nomes, então eu gostaria de realçar um, porque o Aloysio Petit, foi com ele que eu entrei na área da mediunidade, eu e minha esposa. Ele nos abriu portas, nos levou para o trabalho, nos deu instrução. Então, com muito carinho, deixo aqui um abraço espiritual aí para o Aloysio Petit, e vários outros nomes que foram citados fizeram parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa vivência, né? Elder também. Então. Elder Bastos. Então, todos eles, assim, você lembra, a gente sente-se, assim, a presença e a emoção deles por aqui. Fantástico. E o Cláudio Vidal também, né? O Cláudio Vidal também. O Cláudio Vidal, aliás, quando eu vim de São Paulo, já jovenzinho, 17 anos, procurando uma escola, procurando um trabalho e procurando um centro espírita. Aí eu desci ali naquela banca do Livro Espírita, que antes era ali naquela esquina do cemitério, agora é outra coisa. Em São José dos Campos. Em São José dos Campos, né? E aí eu cheguei num centro espírita, quem estava dando aula lá para a mocidade espírita era o Cláudio Vidal. Num tema que eu adoro, né? Que era sobre os planetas e tal. Aí E eu fiquei até hoje. Então, o Cláudio Vidal também é marcante na nossa vida. Bom humor, né? E aí, é que está sempre junto com a gente. É uma mãe, né? É um grande abraço a ela. Vamos, então, encerrar com uma prece. E nessa prece, que possamos entender em oração que não somos abandonados por Deus nosso Pai, mas que precisamos aprender a pedir ajuda com coragem. Que mesmo quando a nossa mente escurece com sintomas dessas que comentamos aqui hoje, possamos lembrar que a nossa alma é de luz. Nós somos luz. Uma luz num processo de reencontro conosco mesmos. E que essa trajetória a gente possa senti-la com a participação de mentores espirituais ao nosso lado o tempo todo, com a participação de irmãos nossos que nos amam ao nosso lado, e que possamos em prece agradecer a todos eles, agradecer a Deus nosso Pai, agradecer a Jesus, nosso Mestre, porque não estamos sozinhos. Não vamos nos sentir sozinhos, mas vamos nos sentir com coragem de estender a mão e pedir, porque precisamos. Que assim seja. Esse planeta azul, leste, oeste, Jesus. Deixaram seus amores no céu e atenderam ao clamor de Jesus. Eles se compadeceram de nós. Já sabemos que não estamos sós. Aportaram em nossa estratosfera. São Francisco foi no céu nossa voz. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.